Bem-vindos ao Neo Play episódio 38 com os Neo Player Pro em 4K de sempre, Guilty Gear. Se o seu PS4 não é Pro, você é um amador. Cisne Negro. Eu ainda tô na televisão de tubo ainda. E eu de Coffee. Eu podia estar dormindo, mas tô gravando um podcast. E eu sou de Section, né? E, né, o pessoal não gosta que a gente comenta, né? Mas bastou a Sony ver o sucesso da Nintendo lá com os mobile. A Sony já toda... Ai, a gente também vai ter mobile. Brincadeira. A Sony é uma invejosa da porra. Não, já tem. A Sony já tem. Tem aquele daquele bicho de pelo. O jogo corrida dele. Eu não dele, sei. Eu sei que ele falou, eles até falaram em entrevista que vão investir agora fortemente no mobile. Depois do Pokémon Go. Não, né? Mas os caras já não são nada. Nada motivo de chacota nesse ponto. Copiões, sempre falam, né? Que estão sempre copiando a Nintendo, né? Agora. Sempre atrás da Nintendo, ridículo. Você quer ver treta nisso aí? Eu falar que japonês não pode ver outro japonês fazendo sucesso que já quer copiar. Pois é, triste. Mas a Nintendo vai dar a volta por cima, hein? Tá, novo console é com micro SD. É o futuro. Ih, mano, então acabou. Lá vem as visões. Vocês lá já vem. Sabem que o NX faliu, né? O Cisne apostou no NX. É o futuro. Tudo que o Cisne aposta, falha. A NX vai dar a volta por cima. A galera vai ver que o futuro é isso. Depois do mau agouro do Cisne, acabou aí. Então, né? Mas vamos lá, que o que interessa é jogo, né? O que você andou jogando hoje, nos últimos dias? Olha só, como a vida é engraçada, né? Como a vida dá volta, né? A vida é, a vida é um círculo, já sabe, né? Que eu a vou vida falar, é um círculo, né? Dá volta. É, pois é, então. Aí, dois podcasts atrás, eu falei mal do Mortal Kombat, né? Aí os caras depois que... O de Red Bull falava, não recomendou, agora você vai falar de Mortal Kombat? Estranho, tá estranho é, isso mas aí. Mas calma. O Ed Boon escuta o podcast da gente, aí ele ouviu a reclamação, sim, né? Que não tinha mais suporte, não lançava mais os negócios lá. Aí eles lançaram o beta da versão XL. Conte-me. Ele falou assim, como assim não tem como suporte? Como assim não tem não suporte? Player? Nos conte mais não hoje. Não tem, ele escuta a gente, tá vendo? Aí quando ele escutou a gente, ele falou, tá errado isso aí. Ele demitiu vários estagiários lá e lançou uma versão pra PC lá, o beta, né? Aí eu falei, vou baixar o beta, lógico, de graça. Poucos dias depois do nosso episódio ter saído, né? Já é segunda vez ou terceira, né? Não, de poucos dias depois do episódio ter saído, né? Foi, então, pra você ver, ele escutou, eu tenho certeza que ele escutou. Só pode estar chegando em lugares que a gente nem imagina. Você testou a bagaça, e agora? Eu testei lá. Quando funcionou a internet de casa lá da praça lá, e parecia que tava offline o negócio lá. Inclusive, tava melhor até que em Street Fighter, que até quando caía a conexão, ele esperava e reconectava. No Street Fighter 5, você já é quicado logo, já cai o servidor lá, você não joga mais. E nesse daí, não. No outro lá, ele espera você reconectar e continua a luta lá. Mas vamos ver se mês que eles vão lançar, parece que 6 ou 4 de outubro, eu não sei, se eles lançaram daquele jeito ali, com o conteúdo que faltava, e pra quem tava reclamando do online, aí a gente vai recomendar, né? Agora por enquanto, vale a pena. Tá em cima do muro. Não, por enquanto até em cima do que ele não lançou. Não, mas eu sei que todo mundo que jogou esse beta tava falando, dizendo que tá bem otimizado agora, que o pessoal até falando que jogando com PC médio, assim. Se lançar, sim. Aí eu venho aqui pra recomendar e morder a língua, né? Que não fala mesmo, né, também. Enquanto isso, não compra ainda não. Espera não, sair. Não, mas pelo que você tá falando ainda, muito, você já tem que recomendar ou não? Pelo que você jogou. Você recomenda ou não? Mas não tem mais como o pessoal jogar o beta, porque encerrou. Tem que esperar lançar agora. Pelo que você jogou, agora. Você recomenda ou não? Tá bom. Se lançar desse jeito, tá bom. Tem os personagens que faltava lá, os tribogs lá, que não são tribogs, são quatro. Tem um também de filme também que não tinha saído, não era? Que só tinha nesses novos, nesse XL, não é? Tem tudo lá. Que faltava, tem tudo. Tem o treinador lá de lutadores, o Raichu lá. Aquele lá é bom demais jogar com ele. Bate demais ele. Também tem tela a mais nesses baratos ou não? Ou é só o personagem? Tem aquele The Pit lá do Mortal Kombat 2 tem refeito. Tem esse? Essa tela? Mas você chegou a ver? Você chegou a jogar? Dava pra você selecionar lá. Tá a coisa mais bonita do mundo. E eu nem consegui olhar direito pra luta porque eu só tava olhando a tela lá. Jogar os maluquinhos lá embaixo assim. Ah, o Cisne. O Cisne vai cair e morre lá. Aí vai na fase do Reptile. Aí tá vendo? Não, a gente tá falando do 2, Cisne. Ele tá falando do The Pit do 2, não do 1. Do 1 é. Eu sei, mas é. Não sabe, senão você não tava falando, vai pro Reptile. Ficou gravado. Não, já. Se você jogou na ponte, vai pra fase do Reptile. Na 1, Cisne. Na ponte do 1, Cisne. Então, pelo que você jogou, tá recomendado. É, se lançarem, né? Assim, aí pode comprar. Mas por enquanto ainda tá em cima do muro, porque você sabe como é os caras, né? Não, não sei de nada. Eu sei que. Mas pelo que eu testei, você sabe. Mas é incrível, esses old haters, né? Sempre hate. É, mas eu tenho que falar bem, mas se eu não tivesse falado mal, o Boom não ia escutar e tava aí, ó. Faz tá sentido, vendo? Ele tá tudo reclamando do jogo. Então, vai. Então tá certo. Tem que falar quando é ruim mesmo, tem que então falar. Então tá certo mesmo, porque é, não tá errado. Tá certo. E você, Guilty, andou jogando o que nesses últimos dias? Além do que todos já devem saber até hoje, né? Até hoje. Até hoje, eu também dei uma paradinha e... Aí. Naquele espaço em que você não está jogando esse naquele jogo. Naquele curto espaço das 500 horas de Warframe, né? O que, que você jogou? Pois é, eu joguei The Final Station. The Final Station? O que, que é isso? Ah, eu ouvi esse jogo. É meio recente. É um do trem. Mas já achei meio... Puxa. Você é porque não é o tipo de jogo que o Sage jogaria. Sério, né? já deixou bem claro isso. Você é um maquinista que percorre as cidades e eu não joguei muito porque o jogo ainda tá no começo e pelo que eu vi o mapa é bem grande. Você começa, vamos falar do começo. O jogo já começa numa situação meio nada a ver. Você pega uma arma, mata os bichos lá, até tipo uma galera não aceita lá e... Eita porra. Essa parte do começo é praticamente pra você morrer, entendeu? Você explorar o lugar um pouco, que não é muito grande também. Aí você pode morrer pra um zumbi ou cair num buraco lá e morrer. Aí aparece uma cena lá, tipo, 106 anos depois do primeiro encontro, primeira invasão, alguma coisa assim. Aí você acorda, vai pro trabalho e coisas começam a acontecer. Aí você não sabe se você está sendo invadido ou tá rolando a infecção. É pós-apocalipse esse jogo, então, né? É, do jeito que dá a entender, sim. É tipo, já aconteceu alguma coisa antes e você tá 106 anos depois e isso pode estar acontecendo de novo, certo? Mas ele é normal assim, tem história ou é multiplayer? É uma história lá, tudo... É, a história começa mesmo quando você chega na cidade e aí os militares estão no comando e falam, não, o capitão quer que você entregue uma carga, não sei aonde. Ah, aí você vai indo levando, mas todas as coisas é sempre assim. É, você vai levar. Eu ainda tô com a carga, certo? Não sei se até chegar o destino lá, se não for até o final do jogo com a carga, né? Nunca se sabe. E você encontra pessoas. Você, tipo, ah, lhe dão uma carona, elas lhe pagam e também lhe dão item às vezes. Ou só lhe dão itens e não lhe dão dinheiro. Tem a situação do jogo, né? E você também tem que cuidar da manutenção do trem. Até então é pouca coisa, né? Porque tá no começo ainda. Então é cuidar do freio. Tudo isso é em movimento do trem, certo? Tem que estar ainda até o destino e você tem um tempo. O jogo todo se baseia em cima do trem, né? Então é meio administrativo também. Tá no começo, então não tem muita coisa. Quando o Guilty começou a falar coisa de trem, eu falei, ah, ele vai. Ele tava jogando aquele simulador de trem. Como que é o nome? Não, mas quando ele falou o nome, eu lembrei. Eu cheguei a ver os vídeos, eu achei legalzinha a capa, mas quando eu fui ver bem, eu vi que não era isso tudo, não. Eu tava com medo que ele ia falar que esse jogo aí era uma expansão do Warframe. Porra. Eu tava só esperando. Mas como o Guilty gosta de jogo assim de Warframe vai vir um update aí. Eu espero que saia esse ano ainda, né? Mas... Nossa, o update do bagulho demora mais de ano pra sair. É, enquanto ele tá fazendo uma armadura e outra, ele jogou isso aqui agora. Não, mas desde a E3 eles estão entregando os updates que eles prometeram, né? E aí, tá vendo? Se não entregar, você reclama aqui. Reclama aqui que eles escuta e ele entrega depois, se não me entregar. Pode reclamar aqui. Enfim, o Final Station, eu recomendo que você, quem gosta, se informe melhor e vejam se é o que vocês esperam, né? Tipo, em live, vídeo, essas coisas. Porque me agradou, mas pode não agradar quem me ouviu. Mas você terminou ele, Guilty? O Final Station ainda não. Até então, a história ele falou não me chamando a atenção, início, né? É, tá na primeira fase. É administração. Eu não diria bem fase. Tipo aquele não aconteceu algo assim, tipo, você passou de fase. Ah, e o save automático e o jogo não ensina porra nenhuma. Eu tive que pausar pra aparecer os comandos lá. Vocês já tá achando que é igual o Shelter. Eu acho que não é igual o Shelter, não. É, tipo isso. Só que é um trem, em vez de um bagulho daquele. É. Tem que cuidar dos passageiros, bababá. É, você cuida dos passageiros mesmo. Você tem, tipo... Você olha o status dele, tá lá, tipo... Não tá muito saudável, tá com fome. Só que se passa dentro de um trem. Quer dizer, esses jogos assim, eu não curto, não. Mas o lance realmente não é o trem. O lance é quando você chega na cidade, entendeu? O trem é, tipo, pra dar aquela quebrada. E você, Cid? Andou jogando o que nesses últimos dias? Então, comecei a jogar o lindo Tomb Raider The Last Revelations. Ainda? Não, que ainda, eu comecei um agora. Terminei o 3. Um dia ele chega nos novos. Terminei o 3, aí eu dei uma pausa, né, pra dar uma quebrada. E agora eu voltei, peguei e falei, pô, a melhor coisa, cara. E era do jeito que você lembrava? Do jeitinho, muito bom, né? Porque eu joguei no Dreamcast, muito bom. A versão de... Eu não joguei a versão ainda do... Eu tenho a do PC, mas não joguei. Eu tenho no Steam também. Mas dizem ainda que a versão do Dreamcast ainda é melhor que a versão do PC. É, o mais a questão... esse jogo teve uma evolução maior, acredito, foi no som. Evolução no som, Cid? No som? É, não. O gráfico teve, né? Como é o jogo saiu do Play 1 pra Dreamcast e não teve evolução. Mas... não, teve evolução do gráfico, sim. Mas o som acho que foi o grande chance desse jogo aqui. Muito bonita a música e tal. É, a parte das cenas. A CG continua parecida com a do PlayStation. Mas o tema mesmo do jogo que é o meu preferido. Pra mim é o melhor disparado. Mereceu um remake à altura do jogo. Muito bom. Muito bem pensado. E o jogo? O que você tá achando? Tipo, as mecânicas dele ainda eram boas? Ou ficou datado? Pra quem pega hoje, então, quem não tá acostumado com o Tomb Raider, dá uma quebradinha, porque é aquela coisa meio travada, né? A questão da movimentação do personagem. Não tem muita liberdade e tal, a Lara. Mas ele tem alguma mecânica nova, diferente dele, que acrescentaram? Nesse aí, ela ganhou, além daqueles acrobacia que tem no 1, no 2, que teve no 3, já evoluiu. Ela ganhou... Tu tá escalando, assim, as paredes, com as duas mãos. Aí, antigamente, tu chegava no canto e do outro lado tinha um acesso pra tu ir, tu tinha que cair e ir pro outro lado pra subir, né? Nesse não, ela estica a mão e vai, ela faz essa ponte. Tipo assim, tem aquele friso na parede, aí tu tem que atravessar, é aquele frisozinho que só cabe os dedinhos, aí ela vai, subir, aí chega na parte que acaba, aí só tem o outro lado da parede, tipo assim, analisando 3D, é um cubo, um quadrado, o cenário é um quadrado, aí chega na quina, ela tem que ir pro outro, né? Nos antigos, tu tem que cair, virar o corpinho dela e impulsionar pra subir nessa outra fresta, né? Nesse não, ela já vai direto, ela vai, pum, vai enquadrando tudo. Vai demorar quanto tempo se você terminar isso aí? Esse ano a minha meta tá sendo passada. Vocês estão reparando, você né? Você não tá falando o ano? Já passei o 3, já terminei o 3. Que ano? Terminei o Zombie. O Odalo já tá no finalzinho, só não vai ter preguiça. Ontem eu dormi. Desse ano, 2016. Ah, tá, 2016. The Last Revelation, Odalo, Zombie, Tomb Raider 3. Você lembra da história desse jogo, Cid? Você lembra da história desse jogo? Do The Last Revelation? A história dele é do... esqueci o nome do carinha, aquele cientista que vai ensinando a Lara e tal. É concorrente dela, né? Esqueci o nome dela, o arqueólogo. O Drake? Concorrente dela? Não, o Drake tá morto. Não, o concorrente disso aí é atual, né? Tô falando na época antiga, o Drake nem sonhava em existir. Aí o cara vai e descobre uma passagem lá pela areias do deserto lá e... Já viu que o Cisne tá manjando. Outra passagem e tal, e tá indo atrás de artefatos. Mesmo, tá indo bem nesse tô jogo. Tô falando. Não sabe tô, da história, tô... não sabe contar droga aí nenhuma chega, do jogo. Tô contando. Aí tem um artefato que ele quer no início, até que o início do jogo é assim, tu começa com ele te guiando e tal. O cara chega no artefato lá, aí pega, aí tipo uma armadilha. Aí o cara, me salva e tal. Aí a Lara não salva porra nenhuma, mete o pé e falou que ia voltar pra ajudar. Aí anos depois, tu começa com ela pequena. Tem esse lado aí do jogo que também é bacana. Que nos antigos não, nos antigos começava normal. Esse aqui começa ela pequena, ainda adolescente, pegando os macetes. Aí ela volta, mas anos mais tarde já a Lara Croft. Anos depois ela volta, então. E você promete, então, que você vai terminar esse jogo em 2016 ainda. 2016, também. Então, beleza. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, então. Só aguarde e confie. E eu, né, andei jogando esses últimos dias aí, matando a saudade, né, Tony Hawk's Pro Skate HD. O Tony Hawk's HD, né, diferente dos antigos, né, os antigos eram feitos pela aquela Nethersoft, né? Que até que caiu uma setinha, era um olho, ficava mexendo assim, e aí uma coisa assim, furava o olho. É, ninguém se importa com o nome não também. Mas o que aconteceu? Aí que tá, a Action Vision pegou nessa versão HD, não deu pros caras lá, nem sei se ainda existe esse estúdio, sei lá, né? Mas não foi eles que fizeram era pra tal de Robomodo que fez essa versão. Não parece suar bem. É, chama Robomodo. O que aconteceu? E aí os caras não pegaram nada, assim, tipo, de código, nada. Eles só viam como que o jogo era e reconstruíram todo não, né? Quase todos os cenários do Tony Hawk's 1 e 2, né? E alguns do 3, né? Naquela Unreal Engine, né? E aí quando você começa a jogar, você começa a sentir algumas coisinhas, tipo, um bug aqui, um bug acolá. A jogabilidade é ruim? Não, o jogo é mó bom, igual, assim. Igual. A jogabilidade é igual a jogabilidade é mó bom, igual dos antigos. Ué, que tá pegando? O grande problema é que o jogo tem bug pra caramba. Ele virou um hater agora. Que eu até comentei, se você gosta de Tony Hawk, igual eu gosto, e for uma pessoa paciente, você vai gostar do jogo, que nem eu tô se divertindo e tal, mas você passa raiva em quase todos os momentos, porque, por exemplo, você tá indo de frente uma quina, você bater naquela quina, você vai entrar na quina. Se você tiver numa half, assim, fazendo manobra, se esse half estiver próximo de um teto, seu personagem vai começar a sair voando, assim, do nada, e é tipo, de 10 vezes você faz, 8 vezes vai acontecer isso. É um bugzinho aqui, outro ali. Fora que você atravessa o chão também, né? Às vezes do nada você cai, assim, morre, você fala, mas por quê? Morre, aí começa de novo. É pra você aprender a andar na linha. É, então, e o jogo também é aquela coisa, apesar deles terem copiado os cenários, tudo, tem coisas que são diferentes. Por exemplo, os antigos, né, você ia pegar aquelas fitas de vídeo, né, as coisas secretas eram fita de vídeo. Trocaram a fita de vídeo e colocaram o DVD, né, você pega o DVD, né, mais moderno. É, atual, né, ninguém usa mais aquilo, é. DVD ou Blu-ray? Não, DVD. E também colocaram assim, né, isso aí eu também achei um pouco até estranho, que nos antigos, por exemplo, os itens, até aquelas letras assim de skate, que você vai achando as letrinhas S, K, A, nos antigos as letras eram um pouco pequenas. Nesse eu colocaram umas japongas assim, grandes, quase como se você fosse cego pra você enxergar. Você vê de longe as letras, assim, incrível. Eu falei, caramba, tinha necessidade disso? Brilhando, né? Tem gente que reclamava, eles tomam, então. A trilha sonora também é diferente. A única música que tem dos antigos, assim, é aquela You, do Bad Religion, que é a melhor, né? Aí também tem uma musiquinha do Metallica, que é Razoar, que é do tempo moderno. O resto é diferente, assim, as músicas. Não... Mas no caso, a música não ficou legal, não? Ah, porque... então, e outra. Tem, além das músicas não ser tão legal, tem então, duas músicas legais, do Bad Religion e do Metallica. Só o que acontece, nos antigos você não tá gostando das músicas, você entrava no menu e trocava. Nesse você não pode fazer isso, você tem que escutar a música até o final e esperar trocar automático. Não tem isso. O jogo não tem multiplayer, não tem, tipo, você não consegue nem jogar online e nem offline, por exemplo. Porra, aí é foda, nem, né? Offline, se você quiser jogar com um amigo, um namorado, uma coisa, não consegue também. Os antigos tinha rank até offline, assim, você fazia a pontuação em tal tela, ficava lá. Você bota... Esse não tem rank, não tem nada. Se você fizer uma coisa mó top, ninguém vai saber. Foi cagando, dá pra atuar. É, então. É um jogo assim, é um jogo legal, mas pra você matar a saudade, ficar só brincando, mas... Então tu não recomenda. Não, eu recomendo. Eu recomendo se gostar de Tony Hawk. Porque não vai ter outro pra jogar no PC, pelo menos. No PC você vai fazer o quê? É, emulação. Cai pra emulação. Tirando nos modos legais... E nem tem Homem-Aranha. Ah, é. Se você comprar o DLC, tem quatro telas do 3 e ainda tem lá o James Hetfield e o Trulliano lá, o baixista e o vocalista do Metallica, né? E além de outros dois skatistas que eu esqueci. Então, ainda recomendo esse. Quem comprar o jogo, catar com o DLC, porque senão... Tem o Mineirinho? Mineirinho não tem. Tem o Mineirinho. Não tem o Bob Burnquist também. Ah. Então, o jogo é só pra quem gosta mesmo de Tony Hawk matar a saudade. Jogos baseados em animes, desenhos e tokusatsu. Alegria da criança. É, hoje é um episódio que a gente resolveu falar daqueles jogos que foram baseados em desenho que a gente gostava, nos animes que a gente gostava e nos tokusatsu. E quando eu falo tokusatsu, né, tô abrindo pra gente que, pra não deixar o nome gigante, mas tá valendo Sentai, Metal Hero, essas coisas. Seja lá o que isso for, né? E também quando eu tô falando desenho, pelo menos nesse primeiro episódio, a gente não tirou os jogos da Disney, porque a gente pretende fazer um episódio só de desenhos da Disney. Quem sabe depois, nos futuros futuros episódios, esse a gente acrescente também os desenhos da Disney. Mas nesse primeiro tem várias restrições, né? E o nosso primeiro jogo, né? Mais do que comentado, né? É um jogo que é baseado num desenho que eu assisti torta direita. Ninguém conhece praticamente. Ninguém eu gravava falar. Em fita VHS na época do SBT. Sabe quando começou a passar no SBT Dragon Ball? Ah, eu também fiz isso. Eu tinha. E a inocência, eu comprei tipo duas fitinhas achando que ia dar pra gravar todos os capítulos. E nunca parava de passar capítulo. Porra, aquele pequeno, aquele era... Mano, eu acho que só do pequeno tinha tipo... Mas o SBT passou completo, não passou? Não passou, só foi passar completo não, na Globo. Depois só. O SBT jogou pra aquelas, pra os domingos de manhã, sábado de manhã, porque começou passando no meio da semana. Eu não consegui colecionar, fazer a gravação todos não, mas eu lembro que eu gravei uma boa parte. E o jogo que a gente escolheu, né, pra falar, que foi baseado nesse grande sucesso aí da nossa infância, né, foi lá o Dragon Ball Advance, né, de Game Boy Advance, que é baseado justamente nessa primeira fase do Dragon Ball, né. Bumba! Bumba! Você lembra? Bumba! E esse jogo segue a risca na historinha, era bacana, né? Esse jogo é muito bom. Não, tem os seus poréns aí na tem historinha. Tem os poréns, fala aí. É, porque no jogo você tem que ganhar os torneios de artes marciais, né? Mas ele só ganha o último, quando ele já tá grande já. Os outros ele perde. Aí nesse daí você aí mostra lá não, que ele ganhou. Não, mas é um joguinho porque você vai evoluir. Se você perder no jogo, não tem graça, né? Já que só mudar isso. Não, mas não tem nada a ver. Podia colocar muito aí daqui bem, a pouco não, você também vai reclamar. Aí que depois que termina, joga com o Kuririn. No Dragon Ball, Kuririn não é personagem principal. Kuririn, não é Kuririn, não, rapaz. É Kuririn. Ele fala em japonês. Krillin. Krillin. Apesar que quando começou a passar o coisa, eu chamava de Krillin, por causa que eu tinha visto, tipo, nossa, os mangá. Antes de começar a passar no SBT, eu tinha visto, assim, e via que a escrita era Krillin. Aí eu falava Krillin. No boné também que ele usava, ficava então, assim. Então, e aí depois dele. Quando começou a passar no SBT, eu vi os caras, aí começaram a chamar de Kuririn, né? Mas... E aí a dublagem era muito engraçada, né? A dublagem do SBT, né? Do Dragon Ball. Não só a dublagem, como que a música do SBT era melhor que a da Globo. Então, mas voltando pro jogo. Enfim, né? Então, e o jogo é da hora que ele é tipo como se fosse um beat up, assim, que você vai... Porra, isso que é a pegada, né? E muito competente, é, por sinal. E os cenários, assim, quem assistiu o desenho vai se identificar com todos os cenários. Você vai, putz, é igual... Quem não conhece também... O anime da franquia, dá pra do desenho, dá pra jogar de boa como um adventurezinho, porra, é, plataforma, um show de bola. Bem desenhado. Pô, tem uns combos, tu brinca de fazer combo bem desenhado. É, os hits, né? Você comba. Voadora fazer combo. Você pô, espera lá, que você começa a bater tal, espera a barrinha carregar. Quando a barrinha enche, dá os Kamehameha lá, dá uns 8 hits quando pega tudo. Quando pega tudo. Vai passando os chefes. Ainda tem essa, né? Quando você ganha lá do Piccolo, né? O último, você termina e aí habilita lá o Kuririn, né? E pode jogar ainda com ele, não. Apesar que vai jogar pelos mesmos lugares, né? Eu não lembro se salvasse com ele depois e mudava o final. Não, nem tem sinal pra ele, não, mas parece. Eu acho que com o Goku também lembro se tem um... Não é só o Goku aparecer ele voando na nuvem, não é? Quando salvava. Voando na nuvem. É, era um finalzinho meio meh. A diferença é que pra jogar o Kuririn ele tinha um pulo duplo, ele era mais rápido também. É, e a careca saía brilhando e iluminando tudo. O Kuririn é muito engraçado, velho. Aquela cara dele. Eu achava engraçado é que esse jogo casava bem na porra do Super Nintendo. O Super Nintendo e Mega Drive ficavam aqueles jogos de luta meio meh. Ah, mas esse jogo saiu pro Game Boy Advance, ia ser o mod depois. O Super Nintendo já tinha deixado de lado. É, já. Mod depois, mas... Já tava não, de lado, não já. Dá pra fazer. Já tava de lado o Super Nintendo. Esse jogo é de 2004. Que foi o único jogo, assim, de anime que eu... Caralho, esse é um jogo bom. Que a maioria que eu joguei era esse triste. Jogo, e quando você ia naquela fase que você andava com a nuvem voadora? Mó da hora, assim, parecia que você tava vendo o desenho mesmo, é muito louco. Pra enfrentar o Oolong. Quando você terminava a fase, você ia no mapa, né? Aí você ia lá o território do Oolong. Tinha um mapinha, é. Você lutava com o Yantia, era muito da hora. Ele aborda quase todas as lutas ali do anime também, mais importantes, né? Mas aí tem, que nem eu falei, essas diferenças aí no torneio. Mas é só isso, porque também é um jogo, diferença, né? Diferença boba. Mas ele aborda praticamente todo mundo ali no primeiro torneio de artes marciais, no segundo. Tal Pai Pai, tem a parte da briga do Tal Pai Pai. No Tal Pai Pai, a primeira luta você perde e você é obrigado lá a fazer os desafios na torre do Karin lá, pegar o mestre Karin lá 10 vezes, tem que agarrar ele pra ele poder treinar você. Aí depois que termina, você derrota o Tal Pai Pai, você consegue ficar mais poderoso. Aquele roubou ainda de quando ele ainda tava caçando com a Buma lá, isso aqui é dos soldados cachorro, tinha um soldado com umas caras de cachorro, uma coisa assim, lembra? Que aí ele chega numa caverna e encontra um robô no desenho. Você tem o chefe também, que é o robô, sempre tá. tem tudo. Quem acompanhou a primeira fase é animal. Vai gostar. É, vai gostar. E o Cisne comentando, né, que é o único jogo que é baseado. Quem gosta desse jogo, também existe depois o jogo igualzinho, que é o GT. Só mudar a skin. Ah, aquele lá não tem carisma, não. Esse eu não joguei. Não tem carisma, não. É exatamente o mesmo jogo. É tão o mesmo jogo que já botaram o GT. Section paga pau. É, eu gosto desse jogo. É o mesmo jogo, só que é contando a história do GT. É exatamente. É, tanto que a fórmula deu tão certo, né? Porque, por que não? Agora poderiam fazer da pro Z, né? Por que foi pro GT? Porque o GT foi esse seriado, essa parte do desenho GT. Cá entre nós, ninguém gostou. Se você pensar, o primeiro é o quê? Goku pequeno. O jogo já tava pronto do GT, porque o GT também, o Goku não tá pequeno, os caras só mudou o cenário, por causa que até o personagem é pequeno, eles nem precisaram mudar muito. Não, mas você joga com o Super Saiyajin 4 também. É, também aí joga com o Buu também, tem a opção de jogar com o Buu no GT. E quando você termina o jogo também, você libera o modo de luta, um contra um ali, né? Você pode jogar com o Piccolo, com o Kuririn também, com o Papai Dragon Pai. O também tinha aquele modo Link também, você podia linkar com outro, com outro Game Boy. Apesar que nessa época... Não que alguém tenha jogado que... assim, né? Pelo menos eu. Eu mesmo só fui conhecer no emulador só também. Se eu tivesse um Game Boy dali, nunca haja pilha pra jogar tanto aqui. O 3DS, o DS, não arruma ninguém pra jogar. É, hoje em dia, se os caras conseguirem fazer um esqueminha aí, apesar que não dá, é só dois jogar online essa bagaça, hein? Quem sabe a Nintendo aí nos smartphones, agora no mundo mobile, não faz. É, não faz porque é da Bandai, né, o jogo, né? Aí vocês sabem, né? A Bandai, vocês sabem como é que é, né? Eu não vou nem começar a falar aqui, porque depois eu vou ser o hater, aí é melhor ficar quieto. Então, mas esse Dragon Ball é animal, puta, eu gosto pra caramba dele. E outro jogo também que eu gosto muito e joguei pra caramba, muito mesmo, é o Teenage Mutant Ninja Turtles, Tartaruga Ninja 1 de Nintendinho. Pior que eu lembro das músicas do jogo, eu joguei. Eu tive esse cartucho, eu comprei esse cartucho na época. Não, mas na época ainda a gente assistia o desenho que passava na Globo. Era mó febre, filho. Mas o jogo, cara, eu lembro das musiquinhas todas, as músicas eram repetitivas, enjoativas, tinha aquela. Eu não sei como você não gostava desse jogo. Você lembra? Você olhava tipo o mapa, numa visão tipo top-down. O mapa era bacana pra cacete. Mas quando entrava no game, era muito feia a jogabilidade. Eu até postei um dia uma foto lá na nossa página do Facebook. Você sabe que esse jogo teve uma versão pro PC, e a versão do PC tem um bug que não deixa você seguir no jogo. Logo na primeira tela, quando você vai, aquele do esgoto, tipo tem uma parte no Nintendinho que é só uma plataforma, você tem que pular de um lado pro outro. No PC, deixaram essa plataforma gigantesca, você não consegue pular. Você só avança no PC se você arrumar um cheat que faz você saltar aquela parte. Caso contrário, é impossível. Como é que esse cara lança um jogo pra PC que não funciona? Quer dizer, hoje em dia já lança jogo que não funciona, mas como é que já lança assim? Ah, tá aqui, não e funciona. E o incrível que é um negócio, tipo, a primeira fase, Guild, nem é uma fase mais pra frente. Os caras, qualquer olhadinha que eles dessem, eles iam falar, pô, mas a gente não consegue avançar. Você vê como que é os portos. Primeiro tu enfrentava o Big Bob, né? Na primeira? No esgoto lá embaixo? Tu enfrentava o Big Bob, assim? Aí no finalzinho tu subia lá a rampa. Não dava pra identificar, porque é todo mundo igual, não, tinha não, que dava, aparecia dava, pegando dava, fogo, não dava, dava pra ver dava, quem dava, era. Esse jogo tinha abertura também, você mostra na startup, cada um fazia, tipo, lá. Ah, Leonardo. Que ele ficava no destruidor na televisão. Não, isso aí era durante as pausas, passava de tela. Não, no início, a abertura, cara, mostrava primeiro cada pessoa, cada tartaruga ali pequenininho crescendo. Isso, e aí mostrava, tipo, Leonardo, isso, aí usando a katana, usar sua arma. Aí Rafael, depois vinha, sequestrava ele, aí aparece ele na televisão. Então, mas aí quando você passa cada fase, ainda aparece o destruidor falando. E cada depois que você passa uma fase, você vai jogar contra a tartaruga. Eu achava bizarro que você não morria no jogo, você era sequestrado. Aí você tinha que achar a tartaruga, lembra? Podia jogar com os quatro ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo não. Não, ao mesmo tempo. Você a qualquer hora podia selecionar, qualquer hora do jogo, tu apertava start e mudava lá. Aí quando você morria, ele ficava em selecionar, não conseguia selecionar. Mas tinha algumas fases secretas que tu achava eles, né, amarrado lá, e tu pegava e voltava a selecionar ele. Porque esse jogo não tinha vida, era energia, e quando tava na merda, tu mudava pra outro. Eu lembro que o melhor era o Donatello. Mas morria assim, porque como o troço tinha, dele é o alcance morria, dele. Acabou os quatro, acabou. Não, se morreu os quatro, acabou. Mas eu tô falando, você morria com o Leonardo, por exemplo. O Rafael era o pior de todos, porque o ataque dele era horroroso. Ele girava aquela porra daquele punai dele, aquele sabre lá. Nossa, não pegava nada, era horroroso. Sempre quando ia matar alguém, tu tomava uma porrada, não tinha como. O Leonardo era feio também, que dava umas espadadas assim, parecia que tava com, sei lá, com um problema no tríceps. Tríceps. Cisne agora é entendedor. porque ele fica com um bracinho assim de... Porra, pegar um cara com uma espada. Em vez de dar uma espadada legal pra frente, não, ele ficava... parecia que tava fatiando cebola. Aí, pô, o Rafael era tocho. Não entendi, sacou? Desenha pra mim, eu não entendi, não. É, o Leo, por exemplo, ataque do Leonardo. Cara, só você vendo no YouTube. Era feio, era feio. O cara com uma espada, o ataque de poder de alcance, era ridículo pra um cara eu com uma espada. Eu duvido você falar isso na época. Você fala, eu aposto que você pagava mó pau na época pra esse jogo. Hein? Caralho, eu reparava esse jogo todo. Eu falava assim, puta que o pariu, que porra de ataque é esse? O Rafael... Não, e o salto? Não, o salto queria do jogo era melhor. Tu queria dar um pulinho pra pegar o cara no alto, o mosquito, aqueles mosquitos do esgoto, era foda. Aquele mosquito era feio. Não, mas o salto do jogo era ruim mesmo, mas por causa do controle mesmo da época, que não era aquela beleza. E tu sabe que o Donatello era o mais forte de todos, o golpe dele matava de vez. Os outros tinha que ficar punhetando até matar. Porra, isso era um ódio, maluco. Eu botava o Rafael pra morrer primeiro, aí morria, aí eu, quando tava na merda, eu mudava pra outro. Quando não tinha mais jeito, aí morria, deixava perder o mais fraco. Eu não, até sempre o último, que era o melhor. E a fase da água, maluco, a fase puta da água. Que você vai na... E eu ia falar isso agora, você vai lembrei. Nadando, assim, aí da água dá viva. O Odalos botou isso, cara. O Odalos, eu esqueci de tirar foto. Ele botou aquela raiz, né, que dá choque. Você tem que esperar ela dar choque pra passar, né? O cara não chupinhou. Tinha o Bob Esponja lá já com as águas vivas, não? Não, o episódio das águas vivas. É, não. Aí, porra, o cara do Odalos chupinhou. Legal isso aí, mano. É, porque é ela verdade, lá. Eu falei, caraca, me deu uma lembrada. Eu falei, caraca, isso aqui tá trocando. É homenagem, outro... mas se fosse a Sony era cópia. É, pois é. Aí o Fase da Água tem aqueles tanques, lembra? Que quando ele entrava no tanque pra pegar o arzinho, aí ficava são uns baratinhos. Cara, esse jogo era... O gráfico, eu achava o gráfico bonito do jogo. A história era boa, eu gostava, as músicas muito eram jogo, bacanas. Por mas a jogabilidade desenho, era zoada pra cacete. Desenho. Passava o desenho, eu falava, mano... E tu zerou esse jogo, na não moral? Lembro. Dessa jogo, época zerou eu não lembro jogo. Muito de zerei. Esse não. Jogo, quem zerou, é parabéns. Que eu zerei de raiva mesmo, que eu comprei o jogo. Eu joguei de raiva, mas já é chato. A parte final do tanque, puta que pariu. Tu tinha que, tu eu tinha vou, que atacar só de pirraça. Tu tinha que matar até o parafuso último do tanque, mano. Eu zerei. Presta atenção no que ele falou. Você tem que matar o parafuso do tanque. Pois é, maluco. Matar, tu começava matar a falar assim, cadê, cadê? O último chefe era o dava destruidor, um taque numa rodinha. Não, eu tô falando pra chegar ah, nele. Antes, ah, o robô, tá certo. Pra tu entrar. Não é robô, o tanque dele. A última fase é dentro do eu tanque. Tipo um dinossauro, lá. Sei lá, que lá. É, um dinossauro maluco. Tu tem que destruir os parafusinhos. Aí quando tu descobre isso, tu fala assim, não é possível que fizeram isso aqui. Tá de sacanagem. Caraca, é tipo uns 20 objetos pra tu destruir do tanque. Aí explode tudo, abre um rombo, aí ele ó, você vê como que o Cisne é tipo crápula. Tipo, impossível que vocês zerem, impossível. Eu zerei, mas impossível você... Tipo, ele é o bambambam bam, bam, e ele zerou, mas os outros é tudo não, impossível. Não, eu não falei isso, não. Eu falei que, tipo assim, eu perguntei, tu zerou? Porque quem zerou tá de parabéns. Não falei que tu não... Apesar que eu desconfio que tu tenha zerado mesmo. Mas, tipo assim, o jogo pra zerar é foda. Pra zerar, não é qualquer um que zera esse jogo, não. Na moral, não é qualquer um, não. E quando veio o nosso próximo jogo? Tava na febre do filme, do jogo? Não, como foi? Não, pior que eu nunca gostei. Nunca gostei. O jogo eu adorei. Eu tenho que admitir que eu também eu amei não gostei. O jogo, mas eu não gostava nem do seriado e nem gostava do filme. Que foi o Power Rangers The Movie, né? O jogo maravilhoso do Super Nintendo, né? Cara, o Power Ranger, Tokusatsu pra mim era já, acho que um Jedi. É, então, os japoneses, né? Porque Jiban, o Power Ranger... Eu chorei quando explica a diferença, qual que é o do americano. É, explica como aí, que explica é o nome do americano. Sei, Sentai, Hentai... Não, Hentai é outra coisa. Hentai... Hentai é japonês. Ué, basicamente a ideia é que eles pegaram as versões japonesas e, tipo, picotaram as partes em que aparece o pessoal japonês e colocaram os atores americanos. Ah, Tokusatsu é um modo, não é? Não é um gênero específico. Essa série dos coloridinhos tem um nome. Qual é o nome? No Japão é Super Sentai. Então, mas o Power Ranger Guild não tinha, tipo, por ser americano não tem outro nome, não? É a mesma coisa. Se tem outro nome, eu nunca explorei, né? Mas o fato de ser Power Ranger criou, como virou franquia, ele estabeleceu também um apelido, né? Hoje em dia, quando você vê, aqui no ocidente, você já chama de Power Ranger. Só que tá ligado que às vezes chama de Tokusatsu ou Super Sentai. Quando saiu esse jogo, eu fiquei meio assim, né? Falei, ah, não sou muito fã de Power Ranger. Mas aí quando eu vi os jogos rolando assim na casa de um amigo, vi que o jogo era mal bom, eu falei, não, tem que ir atrás. Teve que comprar esse jogo. É um beat-up. Bom pra caramba. É, e esse jogo eu comecei jogando pelo do Mega, maluco. Incrível. É a pior versão, eu sei. Mas a do Mega também é The Move, eu nem lembro. É The Move, é a minha merda. Teve pros dois. Só que a música é ruim, os gráficos são piorados, jogabilidade era meio zoada. A única também. Coisa que eu achava capenga no Super Nintendo, mas isso aí é por causa que não tinha minha coisa, era quando eles iam fazer a transformação que aparecia uma foto deles, que eu achava mó feia a foto, assim, deles fazendo as coisas. Mas aí depois aparecia, aí já voltava pro jogo normal e o jogo é animal. E todas as telas desse jogo tem música boa, é incrível, meu. O que eu achava bacana é que eles fizeram, eles tiveram a decência de fazer os personagens humanos, normal, né? E depois eles transformaram. É, você joga, e depois, quando enche a barra, aí você pode a barra, se transformar. Vira o Power Rangers. É, isso que é da hora. Vai passando e tal. Esse jogo é bom pra caramba. Esse jogo, ele é meio difícil, mas eu lembro, esse jogo eu terminei, eu lembro. Esse tal, assim. Eu lembro que o último chefe, você mata ele, aí começa um tempo rolar, você tem que fugir. Tem que fugir, é. Aí o Megazord te salva. Lá, você vem lá te salvar, e você fica, caramba, e brigando. E esse jogo dava pra dois, não dava? Eu lembro que eu joguei ele com dois. Dava, só dois, só. Mas tem uns limites de crédito lá, né? Se você perder, você não chega até o final, não. Esse jogo deu pro arcade, não, não, né? Só pra Super, mas ele tem cara de arcade, tão bem feito que é. Tem cara de arcade, que era bom. É por causa do tempo, né? Já em 95, o cara já sabia usar bem, assim, o hardware do Super Nintendo. Os cenários deles é super bem feito. Os personagens, os inimigos também são super bem detalhados e grandes na tela, assim. É cabuloso. Esse jogo eu acho que só não tem voz. Tem voz esse jogo? Não, tinha não. Era só o barulho do murrão só. Só o eu lembro que tinha um esquema que você, quase todos os inimigos, você dá um golpe lá, o meio forte, assim, você matava. Só os inimigos de tipo subchefe, assim, que você tinha que ir mais. Assim, mas eu não lembro se é um golpe especial, se é um personagem já faz isso. Eu lembro que tinha um esquema de você ir correndo e batendo, dando um golpe já matando os caras. E não tinha corrida? Tinha esse jogo? Tinha, você anda correndo no jogo. Eles estão tipo correndo assim. Dois toques pra frente, dois toques pra frente. Não, mas eu acho que eles já. Não tem não. Eles já estão correndo, vocês. Eles já estão, tipo, andando correndo. É, mas já corridinha com ataque e golpe. Mas eles já estão correndo. Era pulo. Você pulava e atacava. Falar em pular, eu lembro de uma fase que a gente chegava, tipo, de jet skis, lembra? Aí pulava. Lembro das cavernas. Das cavernas era bacana. Acho que era quase um final. Tem da neve também, descendo na ladeira lá. É, de snowboard. Você tá descendo uma montanha, né? Aí ela termina o morro e continua. E tem também, tipo, na água. Você, tipo, com aquele... Uma prancha em cima embaixo da dela, né? Embaixo dessa montanha aí. É depois, quando você lá pra baixo, né? Tá certo. É esse jogo tem várias coisas, assim, várias variações. O cúmulo da nerdice era na época do filme, do seriado que passava na Globo, né? A pessoa não satisfeita ia pro faculdade, colégio, botava o toque do celular com... Não, mas a única coisa que eu achava legal desse desenho, sei lá o que é, era a música. Google Power Ranger! Ah, mas o toque do relógio dele, vocês lembram que era isso, né? Por causa que o coisa nunca bateu. Chamava ele, era o barulhinho. Aí o pessoal botava no toque do celular. Nunca chegou perto de Change, mano. Nunca chegou perto do Change, Mask Man. Não, e eu ficava besta que o pessoal falava assim, Mask Man. O pessoal falava assim, não, Power Ranger foi o responsável por trazer essa cultura aí pra cá, não sei o que. Eu falei, puta que pariu, maluco. Nunca gostei muito do Power Ranger, né? Porque não era o Change, mano, não era o... Tinha o óculos Ray-Ban do Flash. Flash, mano, nossa, tinha Flash. É, aqueles dragões do era bom. Change, não, man. O jogo era bom. A Bandai aceitou no jogo. Um dos poucos jogos bons que ela fez. Não, o jogo é top pra caramba. A primeira fase lá que vem os caras na moto também. Você tem que desviar, tem que mudar de plano, né? É na primeira fase. Você aperta fase, LR lá. É na primeira. A fase é na praça, né? Era uma é na rua. É na rua que vai pro mercado. Aí aparece primeiro os carinhas na moto. Depois tem uma hora que aparece o carro e ocupa o espaço todo ali. Aí você tem que mudar de plano, senão você morre. E esse jogo tem a pegada. Quase todos os levels tem uma coisa diferente. Uma você começa com tem a moto, outra tem o jet ski, outra não sei o que. Sempre tá numa coisa diferente. Tem uma coisa. É, o jogo é mó bem bolado. Não é aquele beat-up paradão. Tu vai, bate. E a música boa comendo solta atrás. O jogo era bom, muito bom. Outro jogo também, agora que eu gostava tanto do desenho quanto do jogo, né? Foi o Tiny Toon Adventures Buster Ride Treasure. Fala, é um jogo de um bichinho peludo que corre. Aí o pessoal vai pensar que era Sonic, que é a mesma coisa. Não só parecendo a mesma coisa do Sonic, como que também tem coisa do Mario. Porque tem as partes que você, tipo, anda, tipo, no canto tem um mapa também. E tem, tipo, no cenário tem uns bloquinhos que você quebra igual do Mario nesse jogo. Mas eu gostava pra caramba do desenho Tiny Toon, vocês assistiam? Assistia, mas moleque não lembro muita passava, coisa. Passava, eu acho que era na Globo que passava Tiny Toon. O SBT passava os veião, Pernalonga, Pica-Pau, né? Do Patolino, né? Então, mas o Tiny Toon, eu gostava muito do desenho e o jogo eu joguei pra caramba. O do Mega pra mim foi a melhor versão. Ela é do Nintendo, né? Porque a do Super Nintendo decepcionou. Sei lá, não tem muita pegada do desenho, né? O do Mega ele retratou mais mais, até porque tem mas um personagem. Mas o Mega é porque é um jogo de aventura, plataforma um mesmo. Um gamezinho de aventura mesmo. É, só que é o que, é, que o old Hater comentou, né? Ele é tipo, tem, não, é tipo um Sonic, né? As coisas assim, e aí no mapa lembra um pouco. Só isso é verdade, com, só. Com Mario, assim. É. Eu achava às vezes difícil controlar o personagem correndo. O perninho. Toda hora ele correr. Era treta. Foda, mano. Porque o cenário era apertado, mano. Não tinha um espaço. Não, e apertar, tipo assim, na largura dele. Sei lá, parecer que o cenário tava, tipo, todo cheio, assim, de terra. Você só tá numa faixinha bem fininha, assim, sei lá. Não dá pra explicar. E tu lembra que tinha umas pedras no chão que ele tropeçava, lembra? Caía, não, mas é porque o jogo é tudo meio correndo. Mas você tem os negócios que te impede de você ficar passando correndo toda hora. Você tem que... Passando, ou você decora pra trava, você pula, dar um pulinho e não tropeçar. Mas aí você já tem que estar mó viciado, que você não vai também saber toda hora. Ou você vai ficar toda hora correndo e tropeçando. Mas o jogo é tão feito nesse negócio de corrida que tem plataforma mesmo que você só consegue alcançar a beirada lá em cima se você pular correndo nela e subir. Correr. E ele subia a parede, então, né? Isso que eu tô falando. Você subia tipo a parede assim e alcançava a plataforma, assim, a beirada da plataforma lá em cima. Tinha isso também. Então, se eu não me engano, tem uma parte da biblioteca, uma coisa assim, que você tem que subir assim e alcançar as coisas lá no alto. Tinha tudo isso. E ele é bonito pra caramba esse jogo. Esse jogo do Mega Drive é mó bonito. Tinha os bônus com aquele bichinho, eu não sei o nome dele até hoje, que ele ia ter, lembra? Que ele chamava pra dentro de um buraco. Engolia e põe a mão. É, um bichinho preto, você tá falando, né? Um verde, sei lá. Não, o bichinho azul. É, ali, eu sei qual que é, um passarinho escuro. Só que era ET. É, que tinha até a família dele, que era tudo grandão. Eu tinha até medo, né? Quando era pequeno, né? Quando apareceu. E esse jogo também é difícil. Ele é difícil. É, o do Mega é difícil. Pra terminar, ele demorou mó tempão. Eu lembro que demorou. Que o último chefe, até aquele um moleque, assim, sardento, assim, como eu esqueci o nome dele, não lembro agora. O Troca-Tapa, não, né? Não era o Troca-Tapa. Um moleque ruivinho, assim. É, o ruivo é o Troca-Tapa. O nome eu não vou lembrar. Eu sei que o último chefe é um ruivinho que você tem que enfrentar ele. Não sei o que, Troca-Tapa. Era boladão. Né? Eu sei que, então, ele... Mas ele tá o desenho inteiro meio incomodando você. Ele que tá. Ele que é meio... É, então. Mas do desenho mesmo ele é assim, né? Você, na época do desenho, ele já ficava incomodando. E aí o jogo foi assim. E o jogo, quando você joga, você tem a sensação de você tá jogando um desenho mesmo. É muito da hora. O do Nintendo tem a mesma pegada. Tanto que deve mas os cenários é o mesmo ou não? É diferente. Não, diferentão. Ah, é outro jogo, então, né? Mapinha e tal. Tu pode selecionar o personagem no meio do jogo. É quando você falou o jogo, eu pensei que era o mesmo. Tem a mesma pegada, assim, o mesmo estilo do Mega. Andar correndo, tá sempre não, correndo. Não tem aquela velocidade do Mega, não. É mais centrado mesmo. O do Super Nintendo foi o mais que ficou mais zoado, cara. Mas o Super Nintendo é diferente, cara. O Super Nintendo, ele... Eu não acho zoado. Eu não acho zoado. Não, é diferente. Não tinha, acho que não tinha história, não. E era rápido. O bicho matava os caras dando cambalhota pra trás, mortal pra trás, doideira. Sei lá, eu achava confuso. O Super Nintendo também era bom pra caramba. O do Mega eu gostava porque parecia que você tava vendo um desenho mesmo. E o do gráfico do Mega era bem melhor, né? Não, o Super Nintendo é bonito também, não vem história não. É até mais bonito, mas é por causa que o jogo do Mega é melhor mesmo, que é um jogo de plataforma. Sega mais uma vez leva essa. Pronto, tem que assumir. E o próximo jogo? Também pode falar esse? Você assistiu muito desenho, você jogou muito, como foi? Jogamos muito, né? Você cantou muito lá. Não, o Sailor Moon, vamos falar logo o nome, né? Sailor Moon, né? Eu gostava daquele mascarado da hora. Então, mas Sailor Moon é um desenho que eu assistia poucos episódios. Eu não vou mentir. Vou falar a verdade aqui. A gente só assistia porque passava antes de Cavaleiros do Zodíaco. Acho que bem antes aí. É. Resumiu bem pra caralho. Aí a gente tinha que engolir isso. Aí às vezes assim, eu não assistia todos, mas assistia de vez em quando. Mas eu gostava da música. É, eu era um desenho legalzinho. Eu gostava da música. Não era aquele anime. A música era boa. Então, mas aí? Aí eu gostava, eu achava mais ou menos desenho, né? O anime. E sempre achava também os jogos também mais ou menos. Até conhecer o bendito beat-up de arcade, né? O Pretty Soul de Sailor Moon. Por um acaso, numa jogatina qualquer. É, tanto que a gente achou tão legal que resolveu até fazer um vídeo. E quem escolheu o jogo? Quem que achou? Eu fui eu que achei. Então, a gente até resolveu fazer um vídeo do jogo que achou tão legal, né? E fala a verdade, Silvio. Que jogo da hora. Muito fala bom. Aí. Esse aí me surpreendeu mesmo. Vocês acharam legal ou vocês tiveram uma crise de nostalgia? Não, uma jogabilidade não, tudo bom, boa, cara. Assim. Ele cara, me lembrou ele é um dos melhores o Power Rangers. Só... Eu sei qual é o jogo. Eu tô perguntando o que vocês deram. Não, mas ele é um dos melhores beat-up que eu já joguei. Assim, a jogabilidade é... Não, também não vamos exagerar. Não, é um dos melhores... porra, é o Sailor Moon. Me falam tão bom, que gráfico, tem uma jogabilidade tão boa e quanto tem aquele a jogabilidade que... boa. Então, é um dos melhores jogabilidades que eu já vi, que eu tô falando. Não, mas pra arcade já tem, o leque já é muito grande, o Dissection. Não pode falar que é um dos melhores. Aí tu vai estar passando por cima de Cadillac. Engraçado que pro Cisne, um dos melhores, não quer dizer que tem outros. Pro Cisne, um dos melhores é o melhor. Eu tô falando um dos melhores. Ah, eu acho que botar ele nesse padrão, bom, é bom pra cacete. Eu achei ele com uma jogabilidade assim incrível. Eu falei, caramba, é mó... ele é super responsivo. Aquele lance das CGs dos ataques. E ainda tem a sequência. Os especial é baseado em level. Tipo, tem uns três. Você tem três barrinhas lá. Você vai evoluindo os levels. Cada. Quando você tá no level 1, você dá um especial, vai aparecer uma ceninha de tal. Do desenho. É, do desenho fazendo uma pose. Aí tá no level 2, vai fazer uma outra pose. Level 3, outra pose. Quer dizer que é como se fosse, tipo, três especial diferentes. E o jogo pegou bastante a parte do humor do desenho, que tinha muito, né? A garotinha fazendo careta, chorando e tal. É, tem tudo do desenho. Tipo, você tá jogando aqui, de repente aparece o misterioso lá jogando a flor. Você tá lá, o bagulho tem tudo os negócios do desenho. Uma parada que eu não gostei, mas eu não sei se dá pra desligar ou não, é que você consegue, jogando de dois, você consegue acertar o seu aliado. O outro, mas de repente dá pra mexer. É, deve dar pra desligar. Correria, é. Então, mas isso aí mas atrapalha. Fora isso, cada no seu quadrado, eu achei alguns cenários curtos mesmo, aquela parte da rua, lembra? Que, pô, muito apertadinho. Não, estreito, mas não quer dizer que é curto, né? Estreito, é estreitozinho, quer dizer que é curto, estreitozinho. Você tá na rua, você queria o quê, cara? Não, mas é a movimentação maior, tipo, pra um é bacana, agora pra dois fica confuso. Good Section não sabe jogar organizado. Uh-huh. Fica jogando tudo. Se você for no Japão, você acostuma que pode ser aí, assim. Aí, porra, o troço já é apertado. Aí tão batendo lá e joga. Apesar que eu jogava mais, né? Eu jogava o boneco pra trás, caia sempre na cabeça. Eu falo assim, Cisne, fica na parte de cima, eu fico na mas parte de baixo. Tinha daqui espaço. A pouco eu tô batendo e ele apertado. Me joga os caras em cima de mim. Eu tinha que jogar pra algum lugar, não dava pra jogar pra cima, então pá. E o cenário, fala aí, todos os cenários bonitos. Não, o cenário é top pra cacete. E não é um jogo enjoativo, o jogo não, tem uma é pegada bom. Boa. Tanto que tive que jogar duas vezes e mesmo assim jogou de boa, né? Só o único negócio que eu achei estranho é que, tipo assim, você começa as primeiras fases, umas músicas até empolgantes, tal, daqui a pouco as músicas começam a ficar lenta. Vai dar uma caída, daqui a pouco começa tipo umas músicas, quase uns bluesinhos, assim, você fala, mano, em vez de ir acelerando porque tá chegando o jogo no clímax, assim, não, vai diminuir. Agora o último chefe foi zica, é meio dificinho o jogo. O jogo é pra comer ficha, Eu achava bacana o tamanho das personagens, é tudo gigante, né? Caralho, mas aí é porque é arcade. Né? Outro, o barato também que é estranho é que a gente toda hora vendo cena de desenho, vendo um monte de coisa assim do desenho, né? E aí quando a gente termina o jogo, cadê o final do desenho? Alguma coisa? Não tem nada. Nada, mas a beat-up de arcade é assim. Ah, isso é mais pra quem tava vendo um anime na época, né? Pô, mas custava colocar alguma coisa? Pra mim foi o melhor jogo da Sailor Moon que eu joguei. Disparado. Não teve mais nenhum outro que eu joguei que eu achei bom. É, eu lembro um jogo de luta do que tinha pro 3DO, se não me engano, da Sailor Moon. 3DO, era bacana, mas é luta, né? A luta. E o Tom e Jerry, vocês assistiram muito os SBT da vida? Quem nunca, né? E não passa mais hoje. Passa, pô, não, passa. Tem os canais. Aonde? Aquele canal do domingo de manhã. Não. O Boomer, aquele canal Boomerang mesmo. Boomerang. Engraçado que tem uma madrugada que eu botei na porra do Boomerang. Tá Tom passando. Tomcast também passa o canal. Tá passando He-Man, mano. He-Man, não, aí é Tom Cash, depois aí veio Popeye. Não, acho que foi o Boomerang. O Boomerang ele vi passa uma mas sequência é mais de velharada. Eu falei, caralho, só falta passar a Caverna do Dragão pra fechar aqui a madrugada. Aí é o Tomcast. Sinto no SBT. Só passa antigo é o Tomcast. É Tomcast. Passa até Dragon Ball, que a gente tá falando o antigo, o primeiro, passa um Tomcast. Primeiro, né? Pô, então, muito bom. E, né, já que é de jogos que a gente fala, né? Tinha o jogo Tom e Jerry, The Movie pra Master System, né? Que não tinha nada a ver com o filme. É, não tem a ver com o filme, não tinha. Mas é o único jogo do Tom e Jerry que pegou a essência do desenho. Cá entre nós. Porque os outros já era vamos ver nada se a gente consegue falar mais de 5 minutos do jogo, que é o tempo que demora pra zerar ele. Nossa, esse jogo, quando você sabe... Esse jogo pegou a essência é tudo do desenho. É o Tom esse querendo é um pegar runner. O Jerry, só. Esse jogo é o que o pessoal faz muito hoje, é o runner. Você tá, o Jerry tá correndo e você tem que ir atrás correndo. Pegar ele, só que com a jogabilidade desenho, travada, a né? Ah, esse que é o grande problema. Se a jogabilidade fosse é, melhor, eles botaram uma movimentação do... Tentaram botar uma movimentação do a lá Prince of Persia no Tom. Aí ficou aquela coisa esquisita. Durona pra caralho. Ele não é... Ele é tudo... É, ele não é tudo menos de um gato rápido. Porque gato é pra ser ele é um ligeiro, ele rápido é um gato e tal. Eu lembro que ele tinha um pulo do gato, tem um comando que é o pulo do gato, mas era muito ruim. Pulo do gato. Tinha o pulo do gato, pô. Pulo do gato. Quando tu acha que vai pegar, aí tá perto o botão lá. É, mas o tempo que demorava pra ele fazer, o Jerry já se distanciava. É, isso que eu ia falar. Ele dava um pulo, mas o Jerry, puta que pariu. Ele te dava tipo um salto, nada a ver, maluco, bizarro. Mas já era muito bom esse jogo, cara, eu gostava pra cacete. Esse do Game Gear, muito bom. Depois que você pegava o macetinho de pegar não, o rato, o ruim era esse. A primeira vez que você pega esse jogo e vai jogar, você odia esse jogo. Você fala, nossa, que merda de jogo, porque Eu era moleque, eu achei bom pra caramba aquele dali. Quando peguei, tu demora a se adaptar. É, eu odiei no começo, eu ficava assim, mano, eu não vou gostar disso aqui. Depois que eu comecei a acostumar com os controles, aí eu falei, não, é bom. É, eu achei bom desde o começo já. O Tom é muito... Porque o Tom, ele tipo o Prince of Persia, cara. Tem até o pezinho do Prince of Persia. Então, só que no Prince of Persia, você tem tempo de você ir pra trás, voltar, Tom e Jerry, você não tem. Não, o Tom não volta, não volta. Se errar, já é. E se você parar o Jerry e distanciar, acabou a tela, acabou o bagulho. Você tá tipo numa corrida, você tem que pegar o Jerry antes. Eu lembro que o que eu fazia nesse jogo, eu depois de ter zerado várias vezes, eu pegava e tentava pegar o Jerry mais rápido do que eu peguei no anteriormente, entendeu? Aí eu ficava brincando assim. O único fator replay que eu planejei desse jogo foi esse mesmo. Eu tentar me pegar eles de outros lugares. Entendeu? Tinha umas fases que às vezes você tá passando assim, ainda caiu os negócios na sua cabeça. Mano. É, o jarro. Que o pessoal jogava. E as músicas do jogo eram muito boas também, pô. Pior que na minha cabeça esse jogo só tinha tipo uma música. Eu não lembro dele ter mais de uma música, assim. Eu lembro só da minha. Não, tinha várias músicas. Tinha, acho que cada cenário tinha música. Eu sei que essa conversa aí foi do Nintendinho e do Super Nintendo parecer melhor. Apesar da dificuldade. Depois, eu joguei primeiro esse do Master. Depois eu peguei o do Nintendinho, que era um jogo de aventura do Jerry, nada a ver, ficou meio feio. Cara, ele salvar o sobrinho. É, só mais feio, nada a ver. Me lembrava Tico e Teco, esse jogo do Jerry, tanto que eu nem zerei, eu enjoei. Eu joguei esse jogo antes de Tico e Teco, então eu não enjoei. Não era o desenho, então, né? Então o Jerry, que eu mais gostei mesmo, foi esse do Master mesmo. E aí, e o do Game Gear é o mesmo do Master System, apesar que os jogos de Game Gear... Não, é diferente. Eu estou vendo o vídeo nesse exato momento e é diferente. A primeira tela do Game Gear é o quê? Primeira tela dentro da sala da casa dele. Os cenários já eram mais bem desenhados do que do Master. Tinha, a segunda já é uma fase da rua. Tinha um bônus game. No Master não tinha fase bônus, que eles brincavam. Tu controlava o Jerry pelo labirinto. Tem a fase do navio, que o Doug Master não tem. É, isso não tem não no nosso exercício, tá certo. Tô falando, é outro jogo, cara. Esse jogo eu joguei muito. Esse aqui eu posso falar que eu joguei muito. Engraçado que ele jogou muito e ele só veio falar depois que ele viu o YouTube, né? Não, mas eu não Beleza, lembro que tá. Eu não lembro, mano. Quanto tempo isso? Cara, Game Gear e Master System. E já que o Cisne nessa super empolgação... O cérebro falha. Vamos falar então no nosso próximo jogo, que foi o Cisne que fez colocar. Ele assistiu muito o Tokusatsu. Ultraman. Ele viu, ele jogou muito o Ultraman. Vi e joguei assim também. Eu assistia bastante. Agora, esse jogo aqui, eu joguei bastante mesmo, era de fazer os combinhos. Esse jogo, o legal Ultraman, desse jogo Taiketsu, era o cenário. Ultra Hero. O cenário desse jogo é super bem feito, mas o jogo em si, tudo durão, os personagens. Ele me lembrava muito o Tartaruga Ninja do Super Nintendo de luta, de porrada. O nome do jogo é Ultraman Taiketsu Ultra Hero, né? Do Game Boy Advance, né? Game Boy Advance. Era bom pra fazer uns combinhos. Era um jogo, pra quem gostava de pegar um jogo diferente de Street Fighter Mortal e essas porra, tinha isso. Mas quem não sabia o que era Ultraman, né? É, ainda quem não conhecia, então era triste. Mas, pô, o jogo tava completinho. Tinha todos de Ultraman, tinha os inimigos e tal. Quem não conhece Ultraman vai odiar, porque ainda vai enfrentar aqueles inimigos estranhos do Ultraman. Sim. Tem aquele inimigo estranho do Dark, que tem aquela pá na mão, aquelas duas pás. Mas, pô, o jogo era bacana. Tu pegava os Ultraman, que era bom pra jogar. Os monstros eram ridículos. Tem um monstro que é tipo a tela inteira, assim, um quadrado, assim, quase que a tela inteira. Era tipo o Sentinela do X-Men. Lembra é do Marvel? Isso mesmo. A mesma pegada. Isso mesmo. Enchia tudo assim, velho. Enchia tudo. Tu tinha que acertar a cabeça. Mas o cenário desse jogo eu tenho que admitir. São todos bonitos. O cenário, pelo menos. Os gráficos são bonitos. É, o Game Boy Advance já tinha uma capacidade bem superior. E esse jogo resumia brincar de fazer combo e o cara deu uma brecha, tu fazia o golpe do Ultraman. A jogabilidade dele não é tão fã conhece. Assim. Que Ele cruzava os braços e jogava o laser. Ah, ele fazia tipo o movimento dele, jogava aquela magia azul dele. É, fazia... Pra finalizar. Cruzava as mãos assim. Isso aí. Tem nome aquilo lá? O Guilty que deve ter assistido. Tem. Depende de qual personagem da família Ultra, né? Não, mas nesse jogo nome. Todas as finalizações todos têm que é com esse magia. É. Todos têm, mas cada um tem sua variação, né? Ah, então cada um tem um nome, tá falando? É diferente. Mano, o Ultraman eu assisti pouco, né? Aquela época lá... Ah, o Ultraman era bacana. Ele tinha aquela pegada... Eu achava engraçado ver as cidades de Isopor, né? Tu sabia que o bagulho ia tirar coisa errada. Ah, eu não sabia, não. Ali. Nessas épocas eu não sabia de nada de Isopor, não. Eu assistia Lion Man, não vi o pano, os caras puxando o pano, assim, aparecendo o buraco. Eu só vi isso daí com a internet. Eu assistia Jiraiya. Eu assistia Jiraiya e não via lá, os caras passando lá atrás assim, segurando os cabos, eu não via nada disso aí, meu. Eu só fui ver depois com as internets. Aí chegava dezembro do 25, tu ia lá pra debaixo da árvore pra esperar, né, aquele presente. Com certeza! E era o Papai Noel que trazia, filho. O Coelho da Páscoa botava o ovo na meia lá. Quem era na meia que o Coelho da Páscoa botava? Não, você era Natal. Meia? Não, quem na não? Meia? Quem é, na meia. Não tinha parada. Natal tinha meia, Natal. É na meia ou Natal é na meia? Nem sei mais. Agora o Cisne falar que via que o Ultraman era Isopor, não via nada. Não, não via que era Isopor, mas tu sentia que tinha alguma coisa errada. Não, tu falou não. Assim, mano, não. Tá não, era estranho, cara. Os primeiros eram muito estranhos. Aqueles cenários meio, porra, parecia umas maquetes feias. Tu via que tinha alguma coisa errada, mas tu gostava e tal. E outra, esse jogo você chegou a pegar ele no Game Boy Advance e jogar? Eu joguei emulador. No Game Boy eu não tive Game Boy. Você não teve o Advance, não? Só pra você ter uma ideia, esse jogo era mó desvalorizado, assim, meu. Não sei, hoje em dia deve ter virado um jogo porque... raro, pra você achar desse modo. Mas na época, esse jogo, os caras olhavam assim, quase chorando assim, tem um Ultraman, você não quer levar, não? Ah, bacaninha, pra brincar era bacaninha, pra brincar era show. Vai dizer que não. Tu jogou? Tu jogou ele da moral? Eu tô falando que eu peguei, não é que eu gostava do Ultraman, tirando o fato de eu reconhecer, eu pegava ele pra ficar uns combinhos, era bacana. É tipo o Tartaruga Ninja do Super Nintendo, eu comparo ele com ele. Era um jogo de luta diferente, que tinha uns personagens que a gente gostava. Vai dizer que tu não curtia. A jogabilidade, apesar que a jogabilidade foi brincando de combo. A jogabilidade tá bem parecida, é dura também. Mas tu gostava porque era bacana, não sei. Gostava por... não sei também. Ah, eu gostava. E outra, apesar que isso aí é problema do Game Boy Advance. Eu achava o som desse jogo horroroso. Mas isso aí também é um problema do Game Boy Advance. Nunca foi bom. Bom de som, né? Isso aí. Portáteis em gerais, não seja reparo, tirando os modernos hoje em dia, né? Mas esses mais antigos não tinha uma qualidade muito boa de som, né? Não sei se era por causa que portátil é feito pra você jogar no fone de ouvido, né? É, tinha um lance no Game Boy que falavam que botava o fone e ficava estéreo, lembra? Eu acho que era no Game Boy ou era no Game Gear, não lembro. Tinha um que tu vai falar assim, bota aí que tu vai ver tudo estéreo. Falei, opa. Não, mas você quer ver um jogo que você jogando ele com som, sem ser no fone, é um som mó porcaria e botava no fone e você achava mó bom? Aquele jogo Golden Sun. Jogando ele no fone tem uma gostoso. Aí se você botava, tirava o fone, jogava ele sem fone, nossa, que horroroso. É porque o speaker, o troço era tão ruim que eu não conseguia fazer. Então, mas o Ultraman eu achava ele um som assim, nossa, medíocre. Mas é o jogo que o Cisne teve a infância dele. Aí eu pensei que o Guilty ia falar mais. É, os Guilty... o Guilty morreu junto com o Ultraman. O Guilty não comentou de Ultraman. Imagina do próximo aí, que é baseado numa série que eu assisti muito na época da MTV. Tem cara que não gostava. Que não. Foi o Beavis and Butthead, o jogo de Mega Drive. Que eu Mega Drive, muito... foi o melhor. Né? Você assistia? Na MTV, o desenho? Na MTV, eles sintonizavam o UHF, lembra? Era o UHF, não, era ruim. Não, tinha dia que era incrível, pegava perfeito. Agora tinha dia de chuva, dia de chuva pegava bem. Às vezes, pelo menos lá em casa era assim. Ruim, mano. Não. Quando tava aquele solão, aquele calor virãozão, não conseguia ficar bom. Aí eu tinha que botar os bombril, tinha que meter os bombril. Era, e pior que você sempre arrumava algum esquema, assim, vou botar uma antena lá no céu, aí você subiu um poste, tipo, de 3 km pro céu, assim, não adiantava nada. Nada. Nada. É, então. Sorry to heaven, né? Então, mas aí não adiantava nada. Era incrível, mas eu assistia. E eu também tinha um tempo que eu tentava gravar, só que aí era tão ruim que depois parecia que quando você gravava ficava ainda pior. Não. Isso aí, essa burrice eu nunca tentei fazer. Porque, pô, mesmo no tempo chuvoso bom, ficava o chubisquinho. Então, mas aí quando você gravava, não sei se você lembra, a fita de vídeo ainda diminuía um pouco mais a qualidade. É, aí eu tentava piorava. Gravar e ficava pior. Às vezes ficava tudo preto e branco. Eu lembro que uma vez eu gravando desenho e anime, tokusatsu, essas porra toda, eu queimei tanto a fita que o som dela ficou crachado. Ah, não, mas saiu escutava assim... A gente ainda gravava as fitas naquele modo EP, pra ficar pra durar 8 horas cada fita. Aí ficava pior ainda, você gravava 200 vezes. Era então, mas o jogo, esse jogo, fala a verdade, era o desenho, não era? Era incrível. Eu não sei porque a porra do Super Nintendo não fez igual, cara. Ah, mó droga que é Super Nintendo. Cagaram no pau. Agora do Mega é mó... Eles estão... Eu não lembro se é Deus do começo ou se é só na parte final. Se na minha cabeça é Deus do começo que eles estão tentando ir pro show do Guild Wars, que é a banda que... É, não. O enredo do jogo é esse. Tentando ir pro show. Aí no final eles chegam lá no show do Guild Wars. Só que aí vai passando por todas as confusões de quem já assistiu o desenho sabe como que é. Não, mas esse jogo tinha uma pegada boa, que não era um jogo de aventura comum. Tu tinha que fazer coisas pra tinha umas coisas meio até de pra point seguir, pra tu seguir. Senão tu ficava... porque senão tu ficava preso. Tipo assim, tu começava lá no sofá, aí tu na televisão tu mudava o cenário. Aí tu tinha que ir pegar um negócio, achar tal outro, coisa na um negócio, tela. A ação que tu fazia ia influenciar na porra do troço. Não, e assim, é dividido. Tinha tela que era quase point and click, você tinha que achar tal coisa, e tinha fase que era meio movimentado, que você tem que brigar com os inimigos. Tinha que passar a parte do colégio, que tinha que pular, não, baixar. Não, os valentão vinha de você dar porrada, você tem que pegar umas arminhas lá e atirar nos caras. De água, né? De água, de água, de custo, sei lá. Acho que era de água, era top demais. Mas é difícil esse jogo é difícil. É difícil. E os peitos? É, lógico, quem assistiu o Beavis and Butt-Head tem tudo, né? O jogo era nojento demais. Beavis and Butt-Head, eu ainda curtia muito, porque era assim, eles, além de eles terem um desenho legal deles e tal, ainda eles passavam os videoclipes, assim, de bandas que eu gostava e tal. Tinha uns episódios que era só... tinha episódios que era só clipe, então. Saco, tu esperava eu gostava, não, eu gostava daqueles episódios. Porra, tu ficava até meia-noite pra ver a porra do desenho. Naquela época, eu não tinha internet, coisa pra achar clipe, essas coisas. Tudo que eu via que poderia passar coisa de banda que eu gostava, eu ficava assistindo pra... Mas já ver, tinha o Top 10, o Top Tal, durante o dia. Tu chegava no colégio, ligava lá, tinha o clipe direto. Era todo dia, MTV era só música, era só clipe. Não, aí chegava de noite e assistia os mesmo clipe. Não era a mesma coisa. E o Beavis and Butt-Head era aquele barato. Você jogava o desenho, era incrível. O gráfico tava bom. O gráfico tava bom. Quem fez esse jogo? Eu não lembro agora. Que foi diferente da que fez o A Sega. Eu acho que é da Sega mesmo esse jogo, né? É da Sega mesmo? Acho que é a Sega, não lembro. Foi, tá de parabéns, cara. E você passava por tudo que era parte que você passava no que você assistia no desenho. Tinha a escola, tinha lá aquele... Da lanchonete, isso mesmo. Aí os estacionamentos, que ele ficava lá nos carros. Tudo. O esgoto. Com aqueles bagulho verde lá embaixo, assim. Aquelas nojentas. Era tretinho esse jogo. Era curto, mas era tretinho. É até tu pegar o jeito. Sabe fazer depois tudo. Tu pega, fica mole. Mas no início eu suei. Eu tive que alugar acho que um mês inteiro pra ele. Ah, foi bastante, assim, porque ainda naquele tempo você não tem nem noção de inglês. Aí você tem as partes lá que você e tem acho que ficar não tinha revista, escolhendo acho, pra ver, os itens certos pra avançar. E embaçava nessas partes. Porra, era um saco. Mas o jogo é bom. E o próximo também, que é baseado num desenho que eu sei que você assistiu pra caramba e que saiu pra um videogame que você gosta, que é os Words of Berserk Guts Rain de Dreamcast. Eu voltaram a escrever o anime, né? Tinha parado, né? O anime não, o mangá. Tinha parado, voltou, não sei nem como é que anda, mas parece que voltou a escrever. E o anime também ia voltar. Mas aí começou do zero ou eles começam, continuou de onde parou? Não, continuou de onde parou. O anime voltou, tem suas diferenças, né? Mas estão querendo ressuscitar, né? Porque é um anime diferente do que a gente tá acostumado, Naruto e One Piece. Ele é muito sanguinário, demoníaco, ele é tudo, diferente de tudo que a gente conhece, assim. Que é a galera que... Essa galera nova aí do Naruto... Hellsink é diferente, não é tão diferente. Hellsink é assim. É o Hellsink. Não, mas o Hellsink perto disso aqui é fino, vai com isso. Não, eu já li, conhece esse anime. O anime é curtinho, mas o mangá, maluco, tu fica besta. Mas e o jogo? O jogo, porra, na época me surpreendeu que não tinha nada. Ele era tipo um Devil May Cry com um personagem do anime. Quando eu joguei esse jogo, pra mim foi a sensação assim, caramba, agora eu tô jogando um jogo tipo de nova geração. Porque até então... Next Gen. Porque até então todos os jogos eram jogos bonitos pra caramba, só top, mas você achava sempre a evolução do que você já tinha visto. Naquele momento ali, você vê um jogo que, tipo, diferente, assim, você fala, nossa, esse jogo aqui só podia ter nascido nessa geração pra si, por causa que era uma mecânica diferente. Hoje em dia é coisa mais normal, um hack and slash, tinha lá, só de apertar um botão quadrado lá no God of War e tal, mas naquela época era um bagulho novo, assim, era totalmente diferente. Era bonito, porque ele pegava todos os bagulhos do anime, você achava ele bonito, parecia que você tava jogando um anime mesmo, o negócio era cabuloso, eu amava esse jogo. É, achava bacana que a antigamente tinha ideia do jogo e das cutscenes, né, que era o CG, né. Nesse jogo parecia que era tudo ele era tudo, como tudo se você estivesse jogando o CG um anime e mesmo, o jogo tá? É a mesma, tipo, coisa, tá, não tinha aquela diferença, tal, igual do PlayStation, né. O PlayStation tava vendo tudo quadriculado, aí vinha aquele CG lindo, lisinho, bonitão. Aí voltava pro lixo. Esse não, esse era direto, o jogo gráfico era top. E esse jogo é assim, você é aquele hack já 3D, coisa de plataforma pra todo lado. Só que tinha batalhas, não sei se você lembra, que era travado, que era que você só andava lateral. Não sei se você lembra, uma plataforma. É, no início acho que é aquele chefe na praça, aquele monstro, né, que ele tenta ajudar e tal. Ah, se não me engano, até o último chefe, ou um chefe lá, você enfrenta. Ele entrava num modo de. Ele entra no modo de batalha e tal. Não é livre igual quando tu começa a jogar. E tinha um modo rage, e ele tem toda aquela violência do desenho também. Sangue à torta direita. Já começa o bagulho sangrento e vai até o final. E é difícil o jogo, tá? Ah, não é difícil, fácil, não. Difícil. Não é pra qualquer um, não. Esse jogo é... A trilha sonora dele também fala aí. Boa pra caramba. Eu não lembro até onde que ele vai. Esse jogo era top demais. Esse jogo eu não lembro se era. Eu acho que ele não. Ele pegava até que parte ele ia do desenho, não. Mas ele era curto. Curto assim, né? Umas 2 horas de jogo, tá falando. É. Mas pra essa época já era considerado curto já. 2 horas já era jogo dependendo, né? Não, mas ele é difícil, pô. Vou falar 2 horas não, é difícil, mas ele demora pra caramba. Mas tu pegando do jeito, cara. Porque o combo dele não era o que tava acostumado, apertar botão, botão, botão, botão. Aí tu tinha alternava, tu podia fazer. Tinha 2 movimentos escolhendo da espada. Aquela porradaça e tinha o. Ficava de firulagem rápido. Aí tu combinava com os dois, fazia combo. Jogava o boneco pra te rasteira, que tombava, jogava o cara pra cima, ele tinha a arminha que tu jogava. Ele pegava no alto, eu nem lembro se ele fazia combo assim no alto. Ele jogava os caras pro alto, mas aí não, tu acho que não podia jogar aí, se você pegava os caras. Tipo, se você tentasse atacar, eles não acertava, não, né? Eu nem lembro isso aí. Não, dá pra ficar no encostar no canto, acho que dá pra. Não, mas quando canto, os caras sobem assim no alto, eu acho que parava de pegar, né? Isso aí eu já não lembro mais. Eu sei que o bagulho era doido, a espada pegava, tipo assim, varria a tela toda. E outra, e é aquele negócio, você vai do começo ao fim se sentindo que tá no desenho, você tá naquela ação daqui a pouco, aí já para, aí tem já vem a ceninha tal, a historinha, e daqui a pouco já começa, garotinha. Já volta de novo você pra ação frenética, sempre cortando os malucos no meio, arrebentando. Aí vem aqueles monstros, aquelas aberrações. O jogo, tudo é animal. Esse é um dos jogos que o Dreamcast representou. Bem que podia ter saído pro PC também a versão desse jogo. Pois é, ficou preso no Dream, né? Porra. De quem que era esse jogo, você lembra? Pois é, isso que eu ia perguntar agora, mano. Da Eidos. É da Eidos, ótimo. Então, mas bem que poderia ter saído pra outras plataformas, sei lá. Mas é um bom jogo. Ah, esse jogo eu gostava pra caramba. Quando eu peguei esse jogo, eu falei assim, caramba, agora valeu a pena ter um Dreamcast. Porque até então... Era um dos poucos, né, do ou era o único jogo do Dreamcast, né? Nem vou falar um dos poucos bons, né? Porque acho que o Dreamcast só teve tipo uns 10 jogos, né? Aí é difícil você falar qual, né? Foi triste. Quero ver, tô com PlayStation 2 e 3, pegar uma vara de pescar e jogar. O Cisne se apega a cada porcaria, mano. É incrível. Então, e já que você falou de PlayStation 2, né? Eu vou então emendar um jogo aí que é top e saiu pra PlayStation 2. Que eu acho que é um dos melhores jogos que lançaram, assim, baseado em Tokusatsu, esse tipo de coisa. Que foi lá o Kamen Rider Seiji no Keifu de PlayStation 2. Seguiu um enredo, seguiu um estilo diferente. Não, primeiro que todos normalmente os caras faziam ou é jogo de luta, ou é beating up. 3D, luta 3D. Não, os caras me fez um jogo que é tipo um esquema meio Resident. Como fosse de Resident, assim. Caraca, vai até mudando de câmera muito e tal. Bom, uma bom. História da hora. A história é como. E esse vai passando todos. Não sei se é todos. Vai, né, vai até o 2001. Quatro, o Kamen Rider de. É, então, vai passando. O Kamen Rider, assim, né? O Kamen Rider 2001 lá, o. Eu esqueci agora o nome dele. O troço. E ele achava bacana que tu. Tipo Resident, beleza, tu ia andando e tal. Mas quando tu enfrentava o chefe, entrava num modo de batalha diferente, né? Do troço. Aí tu vê que era. Que não era Resident. Não ia pegar uma arma e sair atirando. Não, né? Mas você tem os seus poderes, né? Você usa as coisas. Não, você tem as porradas, tem as porradas. Então, mas você quer que chegasse o quê? É o Kamen Rider, cara. Os monstros mesmo. E esse jogo dava uma sensação, assim, porque de quem assistia Kamen Rider, que nem na época do Kamen Rider, eu pirava. Eu adorava, eu gostava das músicas. Tudo pra mim era perfeito. Kamen Rider, Black Kamen Rider e Kamen Rider RX, né? Ah, isso aí é zoado. Não, eu assistia todos. Black Kamen Rider e Kamen Rider RX. E o que eu pirava pra caramba era a música e tal. E esse jogo tem as trilhas. Tipo, você tá jogando, tem pai e começa a tocar aquelas músicas, tipo, a música da emoção, assim. Aí você, mano, agora vai acontecer alguma coisa da hora. Vai acontecer, começa aquelas músicas. Aí você, mano, vai acontecer alguma coisa. Vai dando uma sensação, assim. É o melhor jogo que eu falo. Até o que é baseado nesse barato de Tokusatsu. É o, esse Kamen Rider. Eu adoro esse jogo. E a história é aquela parada, já que inventaram tipo, uma história. Não sei, nem sei se a história dele tem algum Kamen Rider. Tem um monstro, pode viajar no tempo e vai querer matar os Kamen Rider em cada um no seu tempo. Aí o primeiro Kamen Rider lá descobre isso. E aí ele tem que viajar no futuro pra ir avisando os caras. E aí quando ele consegue, quando ele avisa todo mundo, os caras. Aí durante o jogo isso vai acontecendo. Você vai jogando e vai acontecendo isso. Aí você vai trocando de Kamen Rider. Quando todos já estão sabendo, aí você vai alternando de Kamen Rider, assim, é mó da hora. Aí você vai do primeiro Kamen Rider lá, o de 70, sei lá, 72, até o de 2001, você vai trocando. Esse aqui, porra, pegou o 3D mesmo e fez um jogo de como se fosse mesmo o Tokusatsu mesmo, né? Você lembra da abertura dele, como que é, tipo, apareceu todos os Kamen Rider fazendo movimentos, em modo... E é, tipo, o gráfico do jogo mesmo, não é, tipo, uma ceninha, assim... É de PlayStation 2. Não tinha aquele CG. Ainda bem, graças a Deus. É de PlayStation 2. Botaram um filme com... E aí os caras ainda... Com, os cara botam... E as cenas do jogo também. É tudo as cenas... Você tá lá jogando. Aí vai parar o jogo, assim. Vai começar a cena. E as, vai ser os personagens, os modelos do jogo, assim. Não tem nada diferente. Deus do começo, assim. Sempre vai ser as cenas do jogo. A única coisa que é foda, assim, que o jogo é totalmente japonês, né? Apesar de não ser difícil... É, mas eu acho que não teve... Eu joguei no japonês. Hoje é só não, ter não japonês? Fizeram, não. Não, fizeram, não fizeram um BR, não. Nunca foi atrás. Ou se tiver, eu jogo esse jogo de novo, hein. Jogo fácil. Não, mas é uma fácil, porque... Não, mas aí tu entende, tu lendozinho a história. Mas a história é o que eu falei, Cisne, o que eu contei. É aquilo ali. Tem um monstro lá que anda no tempo e vai comer, vai matar os Tomb Raider... Os Kamen Rider do futuro. Os Kamen Rider do futuro, pra depois, pra acabar com os Kamen Rider. Isso aí, cara. Então, pra acabar com os Kamen Rider. Aí o primeiro Kamen Rider lá, o do passado, descobre isso. E começa a viajar no tempo pra contar pra todos os Kamen Rider. Aí quando todos sabem, já tá sabendo, aí você começa a jogar com todos os Kamen Rider, assim, pra desvendando os mistérios, assim. É muito da hora o bagulho. Essa que é a história. Aí depois dos menuzinhos lá, tipo, de Resident, até parece Resident, né? Parece, é igual. Parece que foi até a Capcom que fez. Tipo, pegou os mapas, cortou e colou lá. Aquela parte do de entrar na porta e fecha só. É, mas isso aí porque é o modelo cara, de a pegada jogo. Pegada igual assim. Desenho. Mas aí é que tá. É porque o modelo de jogo que eles usaram, eles usam justamente a hora da porta pra dar load, né? Pra carregar as telas, né? Então, é isso que eu tô falando. Até isso lembro. O que eu achava escrotinho no jogo, mas não tinha jeito, né? Era o cinto, não parecia que ele tava com uma boia? Nada a ver, é igual. Parecia. É igualzinho, eu achava mó perfeito. E outra, a única coisa que eu achava meio zoado no jogo, às vezes, é que ele dá uns bugs na hora que vai tocar de uma câmera pra outra, dá uns load ferrado, às vezes. Assim. Em vez de ser aquela transição normal, às vezes ele meio dá uma travada, aí depois que mudava. Aí às vezes você, caramba, tava correndo, assim, dava aquela travada feia. É, mas aí também não era nenhuma Capcom, né, pra fazer esse jogo, né? Qual era a empresa que fez mas isso aí? Mas tirando isso, o jogo é perfeito. Não, tirando isso era top. Pra mim é o melhor que eu comentei de jogos desses de assim, Tokusatsu, baseado no Tokusatsu. É o melhor jogo que tem, que fizeram foi esse. Teve o legalzinho. Não, teve vários jogos do bons, mas o melhor é esse. Mas é um beat-upzinho desse. Então, esse foi diferente, porque mudaram o estilo e tal. E você pode jogar lutando com os caras, com os inimigos, ou sem. Só você, tipo, civil mesmo, assim, personagem porrada, normal, ou você pode usar soco, o seu poder, cara. Né? Se transformar em Kamen Rider e tal. É apertar muito o cinto, da hora. Tchau, é. Quem viveu aquela maravilhosa época lá do Kamen Rider lá, assistiu os desenhos tudo. Chorou quando a moto Kamen. Como que é o nome do irmão lá do Kamen Rider que matou ele lá? Não vou lembrar disso, não. Eu lembro só do chute insecto e do soco. Que matou a moto do Kamen Rider no Black Kamen Rider, esqueci o nome dele agora. Resumindo, foi uma cena triste. É, então, era animal. Era top. Eu tive o cinto, eu comprei o cinto na época. Pô, era foda. Eu era pobre pra caramba, eu pegava aquelas máscaras de pintar, assim, de tinta, assim, botar, parecendo tipo de ninja e valia pra ninja, pra virar Jiraiya, pra virar Kamen Rider, valia pra tudo. E saía, pegava um pedaço de ferro, assim, falava com a espada e saía zoando, era só isso. Eu usava o cinto e ia pra rua com o cinto e tudo. O cinto não fazer nada. Às vezes eu acho que, tipo, se quer dizer que teve as coisas, não achou ninguém na época, tem que dizer hoje, que né? Pior que não tinha ninguém. É, porque, tipo, eu Siri se começou esse podcast, meio tipo no assim, começo ali, eu tive o cinto do Tugan Aí ele esperou até esse ponto pra falar, eu tive o cinto. Foi criado pela avó em apartamento, ele empinava a pipa na frente de ventilador, pra não se misturar com os marginal da rua. Não, aí a avó dele ligava o ventilador assim, empinar ele assim, pra não sair com os bancos marginal. Era isso. Nada a ver. Quem, porra, cara, era tipo assim, eu gostava do troço, vi o cinto lá, falei, cara, vai pegar. Pô, mas ninguém eu tinha. Eu gostava do solto, eu vi o cinto. Olha o cinto, eu gostei. Ninguém tinha o cinto, falei, caralho, o cinto do Black Kamen Rider é muito foda. Mas era, sei lá, se fosse hoje em dia, venderiam com a roupa, né? Tipo assim, tu imagina um cara com cinto de bermuda e chinela havaiana. Eu duvido que o cinto não teve aquela roupinha lá. Cena. Eu duvido que o cinto não teve aquela roupinha. O cara de camisetinha. Não, eu duvido que o cinto não teve o uniforme completo do Changeman, mas só tinha ele, né? Ele não tinha outros amigos pra vestir. Aí cada dia ele ficava com uma cor. Ele ia pra escola com a azul, depois no outro dia com a verde, todo dia ele com uma cor. Isso aí não. O Changeman eu tinha a máscara, aquelas máscaras que tu amassava, tu quebrava com a mão, assim. Aquelas máscaras de plástico. Do Changeman eu tive a máscara. O do Kamen Rider eu tive o cinto, não. Mas pô, o cinto só acendia a luz, mais nada. Mas aí foi imaginação que não fazia o resto do trabalho. Enquanto eu lá feliz, lá com um pedaço de ferro e uma máscara de tinta assim na cara, o Cisne lá não tinha imaginação nenhuma tinha com o cinto e não tinha imaginação nenhuma. Eu com a Superman. Eu botava o cinto e amarradão. Eu me prezei a pochete. Aí eu de short nela. Aí a camisetinha, o pessoal, porra, é essa. Todo mundo zoava vocês. Não, é o cinto do Black Kamen Rider, porra. Você tá me estranhando, caralho. Eu vou te dar um chute inseto. Um chute inseto. Aí ela com a voina de pau. Com esse daí do chute inseto, melhor terminar. Vamos terminar com esse chute inseto aí. Aí dava o close, lembra? Dava o close. Beleza. O pé dele ficava brilhante. Foi isso aí, nossa lista de joguinhos baseados em anime, desenhos e tokusatsu, né? Vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afim. E-mails e comentários. Tivemos lá, né, o comentário do nosso camarada lá, o Sérgio Filho, né? Cara, vocês mencionaram sobre Ace Combat. Eu lembrei muito do Ace Combat 5, que tinha um personagem muito cativante chamado Chopper. E a história sobre Demon's Rise Grease é muito bem contada, de como o grupo é relacionado e essa mitologia toda. Mano, ele falou do Ace Combat 5. Esse Ace Combat 5 é muito da hora, mano. Esses jogos já, esses Ace Combat era tudo top já, eu gostava de todos. É, Ace Combat. Tinha aquele teu amigo lá que começou só gostar de videogame a partir do Ace Combat, né? Eu acho que mais ninguém. Não, na verdade ele só gostou de Ace Combat que eu falei. Já é muito. E eu que jogo de avião só joguei Ace Combat minha vida toda. Não o primeiro só, né? Mas... Não, de simulador. Não, não é, né? simulador. O dia que você vê um simulador... Depende do que você quer dizer com simulador, você vê, né? Esse simulador, você vai falar, não é simulador, é arcade. Ace Combat é um arcade. Ah, não, me corrigi aqui, né? Assim, tipo, do PS pra cá, né? Que eu cheguei a jogar Turnbuster Super Nintendo, mas é aquela coisa. É igual aquele outro da Sega. Ace Combat é tipo Star Fox, só que em vez de ser num coexistente, é diferente. É, tem a pegada do Star Fox e aquele outro do da SEGA, o... qual o nome? Esqueci agora. Enfim, até o 2 é arcade. É, isso aí. Também tivemos lá, né, o comentário lá, o nosso camarada lá, o Brancão, né, é, morrendo de rir aqui, mano, com esse episódio. E corrigindo um detalhe de tag, é o Galaga que jogamos quando estava carregando o jogo, e não Asteroids. A gente falou Asteroids, eu nem lembro. É, foi mancada. Até porque lançaram um gamezinho pro Android, o Galaga Tekken, que eu até comentei. Eu não sei dizer porque eu não escuto o podcast, eu não sei se a gente falou isso mesmo. Olho Koff é um cara que não escuta o próprio trabalho pra saber se ele está indo bem ou mal. E sim, amava Tekken. Parei de jogar no PlayStation 2, não me lembro qual. Acho que foi o 3, foi o último, né? PlayStation, no PlayStation 2 teve o 4 ou 5, aí no 3 tem os 3, tem o 6. E jogava bem com o King, o Kazoo e o Lee. Curtia muito as mecânicas desses personagens. Ei, saudade. E quanto a Splatterhouse, digo que de longe é um dos jogos de Mega Drive que mais joguei. Lembro de ter comprado a fita numa feira perto de casa. Na época paguei uns R$15, mais ou menos. Para juntar o dinheiro, juntava o dinheiro do lanche. Ah, quem ficava nunca, né? Azul quem nunca de fome na escola na hora do intervalo. Para guardar, né? O macete era fazer um bom café da manhã, macete. O pessoal também não sabe viver. Mesmo assim, mas dava fome. Comia até o cu fazer bem de manhã. Aí não aguentava comer nada até 2 horas. Tá, e lembro também que cartucho nem tinha encarte, nem nada. Era tudo preto. Quando cheguei em casa, coloquei o cartucho já achando que nem ia pegar, devido ao estado lastimável. Mas quando dei aquela soprada marota, pegou de primeira. Aí foi amor à primeira vista pelo jogo. Tem a impressão que ele comprou no camelô gente fina lá. Amava esses jogos violentos. Até hoje procuro por semelhantes dessa mesma linha, mas estão mais escassos. Mas o choque foi quando vi o protagonista. Quase infartei na sala. Cara, é o Jason. Sexta-feira 13 estava em alta, né? Foi instantâneo eu gostar do jogo. Quanto ao podcast de vocês durar, torço para que no mínimo dure uns 200 episódios, por aí. Aí, a expectativa era 50. Alta, né? 200. Que rola nos bastidores. 200, a gente tá bem pra caralho. Não, mas o pior é que, tipo, 200, é, mano, quinzenal. Porra. Eu acho que é o quê? Uns 6 anos, né? Eu acho que meu livro sai antes. 2000 jogos. Não vamos acreditar em conta da carochinha também, né? Aí, mas Splatterhouse era louco mesmo, eu adorava. Principalmente um, é o que eu mais gostava. Assim. Fechei os três, mas... o arcade era coisa linda. Não, quando eu falo um, é do arcade. Pra mim, do arcade. Ainda tivemos lá também um comentário, né, do Ivan Branovic, né? Fantástico o podcast de vocês. Tanto o podcast bosta por aí, metida conhecedores extremos e vocês nessa simplicidade. Vocês vão longe. Cheguei aqui por indicação de um chegado meu, Júlio Range, né? Conhecido aí, Brancão. Aí, valeu, boa Júlio. Sorte, cara. Ah, é o Brancão. E faça mais, muito mais. Brancão, parceiro da gente, Brancão indicando aí. Isso aí, indique um amigo e ganhe um parabéns da gente. E ganhe expectativa do episódio de ter mais um episódio no futuro, né? De continuar tendo mais episódio, né? Isso aí. Sei que eu gostei disso daí, dos caras ficarem indicando pros amigos. Se cada um indicar um, a gente consegue ir dobrando sempre, aumentando. Já. Porra, isso aí, esse é esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. É, esse é o corrente. Tinha um filme que chamava assim, né? Corrente da amizade, uma coisa assim. Do bem. Corrente do bem, isso mesmo. E, né, pra finalizar, tivemos lá o comentário do nosso camarada Hermes. Não tem o que comentar da Nanko. Afinal, né, o maior sucesso dela, né, o Tekken, só joguei até o 3, o que é muito, pois não sou fã de jogos de luta. E finalizando essa mensagem, né, aí ele mandou lá o linkzinho da pomada lá. Pro Cisne, né, Cisne? A pomadinha lá. O link da pomada tá de sacanagem. É interessante que o Emerson sabe qual é a pomada. Ah, ele é danadinho. Emerson danadinho. Será que o Emerson era o vendedor lá do empório que o Cisne foi comprar a pomada? Ó, do jeito que o Emerson é colecionador de assinaturas na carteira de trabalho. Pode ser, né? Porra, será que ele veio parar em... Será que ele foi parar em Caxias? Ele foi no empório. No empório que o Cisne foi comprar essa pomada. Era o Emerson que era o atendente. É, tá vendo como o mundo é pequeno, a gente descobre as coisas. Cuidado com o que você receita. As pessoas podem pensar que você conhece e esteve usando essas coisas. Diga o Cisne aí, né? É, o Cisne o pode sexo, ver. Depois que escutou o nome, ele ficou com... Lembra disso? Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 37. Empresas que amamos, Nanko. E como que esse pessoal faz pra encontrar a gente, mandar sinal de fumaça, pager, bips, e-mails e etc. Então, a galera pode achar a gente através do nosso e-mail, né, o playerpodcast@gmail.com. Tem o Facebook, que já tá, porra, batidão, a galera já mais que está sabendo, né, o Player Podcast. Todo mundo curtindo. Já alcançamos aí 7.890 até agora, crescendo, rumo aos 10 mil até final do ano. De qual ano? Porra, não falei, né? Twitter, underline, Neoplay, underline. O nosso sitezinho querido, que é muito bom vocês entrarem pra dar aquela movimentada. Fica, faz, cria uma máquina e fica entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, pra dar visualização. Neoplaypodcast.blogspot.com.br. O YouTube, onde tem a jogatina, Neoplay Podcast. Cada quinzena aí, um jogo legal na sexta-feira pra você passar o final de semana tranquilão, aquelas 7 horas cada básica. Vídeo uma emoção. Mas, cara, vale a pena ficar grudadinho na televisão. Passou aquela série chata, acabou o filme, não tem merda nenhuma na Netflix, na televisão, bota a porra do YouTube lá, né, o Play Podcast, fica vendo lá o maluco. E o Ronaldinho.com, né, o Player, né, o Player, curte aí, faz o sinalzinho, faz o gesto esse, do Ronaldinho. Do Ronaldinho, ele tá driblando mesmo, porque eu fui lá postar, né, os nossos reviews e o Capenga, uma coisa dele. Ele tem a cara de pau de postar as fotos dele de quando ele ainda jogava no Barcelona e botar assim, kkkk, que comédia, tipo, como se fosse um negócio atual. O cara é dono, pô. O cara faz o que quiser. Se a gente quiser botar um vídeo dele cagando, ou é outra pessoa essa... que botou no lugar dele. Mas pelo dele, menos bota porque, um bagulho, né, atual, pelo menos, né, mano? Não, acho que ele deveria parar e só parar. Melhor só parar, né? Melhor parar, né? Só parar, mais nada, tá bom. Vocês são engraçados. Vocês usam o site do cara lá e ficam falando mal dele. Coisa não, feia. Vai bombar, vai bombar. O Ronaldinho agora tá cantando com o Safadão, maluco. Agora vai. Tá bom, e o grupo do Steam? E o grupinho do Steam, né, o Play Podcast, pô. É, tá cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Galera, acha a gente lá fácil. Não tem como não achar, gente, cara. No Play, tem a Steam também, um grupinho da Steam, que às vezes eu esqueço, mas é importante falar. E o grupo do Steam é aberto, né? É só entrar lá e seja feliz. Só entrar e, pô, vai lá, comenta lá, fala assim, pô, aí, show. Beleza, então. E hoje, né, quem pede o jogo pro Guild fazer aquele resumão, super resumido em 15 segundos, né, é o nosso camarada Old Coffee. Old, que jogo você vai pedir aí pro Guild fazer aquele resumão? Um jogo bem old. Não é um jogo bem old, não. É até recente. Ô, Guild, faz um resumo aí do King of Fighters 14 da história pra gente, que a gente não jogou. Mais um campeonato, só que dessa vez o vilão é carismático, que não é realmente um vilão. E o chefe ninguém entende porra nenhuma, como todo o KOF que já existiu. Beleza, então. Com esse resumo aí, com o Old pedindo o jogo que o Guilherme ainda nem jogou, né, Old? Ah, mas a história todo mundo conhece. Uh-huh. Jogou a demo. E mantendo as tradições, tradicionais desse tradicionalismo podcast, quem vai pedir a música que vai finalizar esse episódio e que Deus nos proteja é o nosso camarada Cisne. Cisne, ah, que jogo vai finalizar? Sim, uma música boa esse episódio. Pros nossos ouvidos. Twist Metal 1, música tema do PlayStation 1. Beleza, então, né? E mais uma vez o Cisne aí fazendo a gente caprichei, perder. Valeu, galera. Curte com uma aí. Música. Curte aí, vem galera, com a música curte. Errada. A gente nunca sabe, tem que caçar, né? Assim, mas é assim mesmo, né? Não tá que atrasado lindo. Já esse episódio, a gravação. Lindo. Nem sei se vai sair na terça, mas beleza, né, Cisne? É, só são meia-noite e pouco. Faz parte da diversão. Se não fosse assim, não é. Seria. Então, se não fosse assim, seria assim, né, gente? Mas foi esse nosso, não nosso seria episódio assim. Aí, 38, né? Daqui 15 dias tem mais. Falou! Aê! Eu jogava no joystick e Guitar Hero só até o 3. É, então, mas o. É, mas, então, mas no sim. Primeiro. Então. No primeiro o pessoal só jogava com controle. Ninguém nem sabia que era guitarra, porque todo mundo só tinha pirata, né? Aí. Depois nos outros, que aí o jogo começou a ganhar popularidade, foi sair no outro, que o pessoal foi descobrindo a guitarra. Aí, caralho, joga com a guitarra, mas no primeiro. Você ia com a casa de guitarra, todo mundo. 5 botões só. É, aí você ia na casa de todo mundo. Na casa de todo mundo jogando um controle. Como que os caras é café, né? As Olimpíadas, as Paralimpíadas que tá rolando, ninguém nem sabe o que tá acontecendo, né? Não, e a Globo eu achei ridículo, cara. Fala tanto de negócio de inclusão e o caralho não passou não a abertura. Não só a Globo, feião, a Record tem os direitos das Olimpíadas oficial aqui. Quem teve os direitos é a Record. A Record mal passou das Olimpíadas normal e dessas Paralimpíadas, então, nem está falando nada, nada. O único lugar que eu... dizer que não passou, 2 horas da manhã tava passando. Não, o único lugar que eu vi que passou... ao vivo foi no Sport TV 2, nem no Sport TV normal, no Sport TV 2. Pô, agora que tá ficando bom. Agora, depois de 500 horas, que o negócio começa a mais. Vê como é que levou tempo pra o jogo ficar melhor, né? E falar nisso, tu viu aquela foto do que eu botei do Guilt Fake? O pessoal não acreditou que era o Guilt lá no Mundial. Eu achei engraçado que todo mundo pegou que pegou o quanto que o Cisney é ruim de fazer piada. Tipo, o Guilt já tava no wireframe, ele querendo fazer piada de LOL. Mas o wireframe não passa na TV, não tem graça. Então, mas aí todo mundo falou, pô, Cisney, vaza com essa coisa. Por enquanto, né? É, por enquanto. Eu já acho que o LOL não tem como sair, não. Que coisa chata, maluco. Eu parei pra assistir. Aí eu tomei cerveja, tomei outra. Encheu a cara e mesmo assim não foi, né? Aí a mulher, tu não vai ver, não, peraí, eu tô. Peraí. Aí tomei mais uma. Eu falei, que bosta. Não mudou nada. Realmente eu tava certo. É uma bosta esse jogo. Tomar no cu. E o cara gritando, caralho, o cara não sei o quê. Fez não sei o quê. Overkill. Eu falei, mas o que eu tenho? Derrubou a torre. Pegou a torre. Pegou a torre. Só fica assim. Aí vem um cara gigante. O cara veio teletransportando. Dominou numa torre. Pegou a torre. Teletransporte pica. Overkill, dobro, overkill. Caiu as defesas. Caiu as defesas. É assim. Aí você vê como é que é as coisas, né? Porque, tipo, Cisne assiste o assistiu o negócio de LOL, achou chato, sabe? É. Já comigo é assistir os campeonatos de luta. Eu não tenho um... Ah, não, muito mais vibe. Não, não tem nem comparação. Assistiu de luta, cara, mano. Mas aí é que tá, eu não tenho essa vibe do campeonato de luta. E vai, Daigo, vai, não sei o que era da Pell, e vai, Hadouken. Antigamente, mas assistia de luta que é legal pra assistir, assim. Do Daigo e daquele do outro lá, o campeonato. Porra, era só disputa pica no X-Fight. Agora, se for aquelas partidas de luta tipo as que eu faço, ali, não antigamente, né, que eu não gravava voz, mas hoje em dia, eu até vou, porque às vezes a conversa é interessante também. Não tem conversa, é porrada mesmo. O campeonato é legal de luta. O campeonato é só os de luta que é legal. E ainda mais quando tem virada assim, Game of Fight, o cara tá vendo strike e o cara pega um e vira o jogo. O cara deu um chutinho fraco, deu um super combo, uau, que jogo incrível, pô, o cara tá contra bonito. Conseguimos finalizar o Gmail. Vambora. Foi difícil. Mano, é batata. Cisne. Foi muito papo. Pode ver. Toda vez que é o do Cisne, não tem nenhum. Só escolhe musical. Não tem um. Ai, eu quero Mortal Kombat. Que Mortal? Ai, o funkão. Funk tá no jogo? Ai, eu quero Parasite Evil. Qual? Essa aqui. Isso aí tá na OST. Ai, eu pensei que tava. Eu pensei que tava. Toda vez o Cisne é a mesma coisa. E é em sequência, assim, todos. Não tem uma, não tem um espaço pelo menos. Opa, mas ele acertou dessa. É em sequência. Daqui 4 episódios, quando for ele de novo, pode botar meia hora aí pra gente pra caçar. Não, o próximo é o jogo, né? O próximo vai ser eu. Não, mas eu tô falando, porque o que eu falei? Daqui 4 episódios, quando for você de novo. Não, vai ter que uma coisa de cada vez. Tem que pensar no jogo agora. Vamos pensar no jogo. Mas daqui 4. Ele escolhe o jogo na próxima. Mas o pior é que ele não escolhe também. É que nem o Old. A gente avisa pro Old e o Old não escolhe. Nem sei quanto tá o jogo mais lá. Já tá 17-7 pra. 17? 17. Quem? Carolina Panthers 17, Denver Broncos 7. Nem sei. Já tá no quarto, caralho. Ninguém sabe o que é isso. Sexta merda. Hoje começou de novo a NFL 2016-17, filho. Começou a temporada agora, hoje. Primeiro jogo, filho. Que pariu. As ideias, mano. Isso aí vai se tornar o esporte mais popular aqui no Brasil, filho. Você vai ver. Não. Vai chutar. Isso vai se tornar o esporte mais popular no Brasil. Pode escrever. Eu aposto que LOL vai tomar conta. É melhor separar com isso daí que o visionário aqui é o Cisne. Eu prefiro ver o iframe, o Guilt fazendo armadura no ferro lá 3 horas do que ver essa porra. A gente podia uma hora baixar todo mundo e fazer, jogar uma missão com o Guilt e gravar. Imagina um jogo assim, não sei. É, mas eu já imagino que deve ter que guiar esse povo. É, então, ia ser uma droga, é foda. Não me segue, eu tô perdido. Não, e o pior, o Guilt ainda tendo que ajudar. Pensa, gente, o Guilt ia largar a gente no meio do fogo inimigo lá e ia falar assim, foda-se. Ele fala assim... Cadê o Guilt? Aí o Guilt ia falar assim, eu tô com minhas armaduras aqui, sai correndo e deixa a gente. Não, não dá pra abrir a porta, porque se você for na fase com mais de uma pessoa, tem umas portas que tem que ter uns dois pra abrir. Ah, porque senão a gente ia ficar assim, cadê o Guilt? Eu e o Cisne lá sendo fuzilados. Essa cara! Trabalho em equipe não funciona. O Guilt, você tá ligado que o Guilt sai correndo, não tem um episódio que a gente gravou. A gente só conseguiu zerar o Resident quando a gente trabalhou em equipe. Foi a máquina, né? A máquina, todo mundo morreu. Não tava conseguindo, não. Não, Resident. A máquina. A máquina que avançou. A máquina que avançou. Mas a gente não tava conseguindo. Mas não foi a equipe, foi a máquina. Aquela fase dos portão. Foi a máquina que avançou. Esqueceu que a gente... Há momentos em que eu não ia na frente porque alguém simplesmente metia a cara na bomba. Mas a gente avançou só quando a máquina... todo mundo, a gente virou zumbi e a máquina avançou. Caraca, não, mas aquela ali é alergia. Não, mas a da máquina... A da máquina lá foi... A gente só avançou porque da máquina, você esqueceu que... A gente virou zumbi. Não, uma. Teve uma. Mas teve a gente... Uma, é, o único, mas é o único lugar que a gente travou. É o único lugar que a gente travou. É, não. Tudo bem, mas é do portão. Não, engraçado que ele falou assim... É, tudo bem. Só quando a gente concordou já fazendo, vamos ficar aqui em frente à porta, o Guilt abre e a gente joga bomba. Senão não ia passar, não. Tava morrendo direto. Direto, morreu uma vez, fez o que já... Fazer o único que a gente morreu direto foi nessa da máquina que avançou. Que a máquina até avançou. Teve, mas essa do portão não, também não inventa, foi não pica. Eu lembro, foi foda do portão. Ah, a gente avançou, então pronto. É... Matamos o Cisne ainda que traiu a gente. Traidor. Foi muito da hora. Essa foi a melhor parte do jogo. Sabe, nem pra avisar que tinha opção. Ninguém sabia, só o Guilt. Só o Guilt, eu não sabia. Ninguém sabia, vírgula. Só o Guilt, por isso que eu falei. Só o Guilt, ninguém sabia. Só o Guilt, eu falei. No final do jogo me assassinaram com o PC. Ainda bem. Seis vezes. Ainda bem. Isso prova que sim, mais uma vez apostou errado. Apostou no errado. Foi com a Forais. Foi ele a Forais. Eu matei a Forais e o Guilt matou o Disney. Cada um matou. Cada um deu conta do seu. Já era. Eu só falei assim, Guilt, eu matei o meu. Aí o Guilt daqui a pouco apareceu assim, eu também já matei. E só isso começou a me esperar assim, o final aparecer. Coitado do Cisne, sempre um pária. Triste. Mas vai ter volta, vai ter volta. Quando? Eu duvido que vai... Quando... tiver o Cops 2. Não vai ter mais, aí acabou.